Não, cara. No Hanukkah. Não. Não tem peãozinho? O peãozinho não é no Hanukkah. É, no, é onde? No Yom Kippur? Não. Não, também no Rosh Hashanah. É, também não. É no... Kalki Sukkot. É, Sukkot. Isso. O Sevivona de Sukkot. Sukkot é quando você tem que fazer jejum? Não. Yom Kippur você tem que fazer jejum. Yom Kippur sim. Sukkot você tem que ficar na cabaninha. Ah, o da cabana. O da cabana é legal. É uma das legais. Sim, sim. Uma das legais. Eu acho que a minha captação pode estar muito alta, que eu fiz... Ah, e aí, ó. Ou seja, então. Pode diminuir o ganho aí, qualquer coisa. Não tem problema, não. E o meu? O meu tá saindo legal? Tá, sei, também tá um pouco... Eu acho que o problema com o meu fone pode ser o adaptador. O lado do adaptador pode não tá... Não tá funcionando muito bem. Quer ver? Troca de lado. Troca de lado de fone? É, peraí. Ok. Ok. Ei. É, com certeza é o lado do adaptador. Ah, tá, tudo bem. Porque agora eu tô ouvindo bem, assim. Ah, ok. Só que o seu, você tá ouvindo ou não, né? Não, eu tô me ouvindo. Tá? Tô. Que estranho, porque, tipo, agora eu tô ouvindo, mas antes não tava, não. Não, eu tô. Eu só preciso diminuir o seu um pouquinho. Tá, sem problemas. E deixa eu ver o meu. E o meu vai estar num volume... Ei. Tá ok. Ei. Não, é isso aí. Atenção, o programa a seguir pode conter gatilhos emocionais. Então, se você tem algum histórico de depressão ou ansiedade, por favor, esteja ciente sobre o conteúdo do programa. De Hack, episódio 15. Finalmente voltamos a gravar, já faz mais ou menos um mês que a gente gravou o último. Não, faz sim, cara. O episódio de... faz, porque o episódio de anime saiu faz umas 2 semanas. Ah, não, acho que já faz 3, se eu não me engano. Talvez faça 3 esse final de semana mesmo. Sim. É bom estar de volta. É bom. Para bom. O episódio 15, só que é a 16ª gravação. Décima... Porque o episódio 3, né, é dividido em 2, então... Ah, sim, é verdade. Tecnicamente é o 15, mas é o 16º. Pode pá. É. Mas, enfim, você está escutando agora o episódio 15, finalmente. E aí, você já ouviu tudo? Você é ouvinte, sabe? E aí? Existem ouvintes novos a cada momento. Uma amiga minha chegou falando no Instagram comigo, tipo, tô ouvindo agora. Ela mandou um print dela ouvindo, adivinha qual episódio? Amor e Sexo. É lógico. Esse é o episódio mais ouvido, cara. Vocês gostam muito de putaria. Vocês velho. São safados mesmo. E aí ela falou: tô ouvindo esse, deu vontade de ouvir, agora tô com vontade de ouvir todos os outros. Então, tipo, muito obrigado. Isso é bom. É bom, porque a gente tem gente chegando a todo momento. O pior é que tem gente que, assim, que eu nem faço ideia de que gosta de podcast, sabe? Que vira e fala às vezes: nossa, seu podcast é muito bom, assim, do nada, no meio de uma conversa. E eu, tipo, legal, como assim sim. Você escuta e não me falava antes, sim, velho? Sim, sim. Do nada, às vezes, alguém vira pra mim: você é o cara que faz podcast, então, com o Chad e tal, se alguém que te conhece. Tipo, sou eu. Sim, sim. É assim, é que a gente gosta de saber que a galera tá acompanhando. Tá gostando, né? É muito legal. Porque... Tu é o trabalho sendo reconhecido, né? Sim. Aliás, inclusive, eu queria agradecer a todo mundo, porque a gente já passou da marca de 2.100 reproduções. 2.100 reproduções no feed, cara. Exatamente. Eu posso até ver aqui atualmente quanto estamos. O feed e o Mixcloud, a gente tá somando tudo, né? Estamos somando tudo? Se eu não me engano, deve dar umas 830 no Mixcloud e o resto tá no feed. No feed a gente tem até hoje 1.338 views. Ah, cara. Então, tá tipo uns 60-40% assim, feed e Mixcloud. Sim. E falando em feed, falando temos novidades pra trazer por aqui, né? Um facilitador na vida de todo mundo. Afinal, sempre, pra quem usa Android, né, já há um tempo e ouve podcast, sempre teve aquele sofrimento de, qual é o pior aplicativo? Surgiu. Né? Tinha o app que tinha... Não, era, vamos falar das dificuldades antes. Ah. Tinha o app que você conseguia procurar pelo URL, o app que você não conseguia, aí no app às vezes bugava e deletava o feed, você tinha que assinar de novo, sei lá. Nossa, cara, trabalhar com feed é um negócio chato. Aí pra você fazer seu feed ser reconhecido nos aplicativos, assim, tipo, Era pra ser simples, mas não é tão simples. Não, porque... devia ser mó chata pra gente falar pras pessoas. Meu, pega o link, cola na aba de pesquisa, sim, procura o negócio. Assim, por mais fácil que seja, vamos combinar que não nada muito, né? Oh, meu Deus, mas dá um... Primeiro que pra começar, pra gente convencer alguém a ouvir um episódio de 2 horas já é uma coisa. Pra convencer que ela... Ah, não, você tem que pegar o link, copiar e colar. Você tem que baixar um aplicativo, pegar o URL, colar na área certa. Aí a pessoa fica, tipo, são vários dificultadores. Tá ligado? Mas, Deus é brasileiro, cara. E é o dono do Google também. Porque nós, essa semana, te pegamos no aplicativo mais recente. Mais recente. Então, fizemos review do completo. Unboxing do Google Podcasts. Google Podcasts, cara. Eu tava acompanhando, eles estavam falando que, tipo, a gente queria fazer um negócio que pegava o podcast e tal. E eles fizeram um trabalho incrível com esse aplicativo. Sim. A interface é limpa, intuitiva. Era tudo que eu queria. O app sem propaganda. Sem propaganda, com interface, sabe, clean, que não tem cores gritantes, que agritem os olhos e vai direto ao objetivo, sabe? É fantástico. É muito bom pra você organizar os podcasts que você ouve. Dá pra achar a gente pelo nome agora. Sim, é só você procurar o FABC, na verdade, você encontra todos os podcasts. Exatamente, se você procurar Todo Rec, aparece. E se você procurar o FABC, aparece todos os podcasts da UFABC. Então fica a nossa recomendação. Não paga aqui, vamos deixar claro, mas se o Google quiser, paga nós. Nunca vou reclamar. Nunca vou recusar. Mas fica a recomendação, não paga. Pra quem ouve o podcast já tem um tempo e ainda tá ouvindo no site da rádio, ou tá ouvindo em algum outro aplicativo, baixa o app do Google, cara. Vale muito a pena. Quando eles lançarem modo noturno, então vai ser bem melhor. Modo noturno e boost de volume, é o que eu quero. Eu já mandei meu feedback pra eles, só falta essas duas coisas e o aplicativo tá 100%. Sim. É que eu não sei como que faz pra trabalhar no boost de volume, mas... o podcast Gold tinha. Eles tinham. Eu só fiquei descobrindo, só descobri isso quando você tinha me falado nas últimas 2 semanas, se não me engano. Porque o meu celular antes já tinha boost de volume. Ah, tá. E aí eu usava o nativo. Sei. Enfim. E aproveitando que a gente tá falando dos podcasts da Web Rádio, vamos dar uma repaginada, né? A Web Rádio tá crescendo agora no ramo de podcasts. Tá, ouso dizer que é o que tá levando esse projeto pra frente até o momento. É verdade. Entendeu? Não tô querendo colocar toda a responsabilidade na galera que faz podcast. Não, tô dizendo que a gente tá produzindo coisa pra caramba e... instigando bastante curiosidade nas pessoas. A galera tem mais reconhecido a rádio por causa dos podcasts, querendo ou não. Porque a gente tem sido bem ativo, né? Desde que a gente participou nasceu, inclusive, bichos tem interagido bastante com o nosso programa. Sim, isso tem sido bem legal, porque vieram pessoas procurando já, querendo fazer podcast. Se você está afim de fazer podcast, procure a gente. Não vamos prometer que vamos conseguir, né, produzir ele. Até porque não esquece que o Felipe somos só dois, tem o Daniel que também é capacitado nessa área. Sim. Mas agora a gente já tem, ao total, o Todd Hack, sim, né? O Conversas Paralelas do Daniel, o NiaCast da Ana B, que entrou faz pouco tempo, mas agora já no feed já tá todos os episódios dela lá. Se você procurar no feed, já tá todos, o do Nia. E no site da rádio a gente vai postando uma vez por semana aí pra ficar legalzinho. Sim. Não, mas no site da rádio, nos posts, eles estão... na categoria NiaCast... Já tá tudo lá. Já tá tudo lá. Só na parte de podcasts mesmo, que a gente tá lançando uma vez por semana, senão que é pra ficar, ter tipo, uma... Grau, 10 de uma vez. Uma organização de tela. Sim. Mas... escute pelo aplicativo, é bem melhor, é bem mais rápido, é bem mais fácil. E estamos produzindo também agora o podcast da Sofia. A Sofia, que é bichete e trocou uma ideia com a gente muito, muito legal, e ela quer fazer audiodramas. Sim. E ela já trouxe pra gente um roteiro do piloto e ficou muito legal. Eu tava até vendo com ela aqui como que a gente ia sonorizar algumas partes, tá? Então, a gente vai ajudar ela bastante a produzir isso. Isso vai ser legal também pra gente exercitar a criatividade. Às vezes, talvez, a gente pense algum som que a gente não ache na internet direto e aí a gente pode pensar em como fazer. Ou misturar, enfim. Sim, vai ser muito legal, cara. É um formato novo, que a gente já tem podcasts, seja de nosso, que é tipo conversa casual, ou seja de comédia de improviso. Agora tem audiodrama, tipo, é outra coisa, tá ligado? Sim. E qual que era a outra coisa? Não lembro. Já tem nome o podcast da Sofia ou não? Tem um nome provisório. Tá. Então não vamos revelar ainda. Tudo ficar nos trilhos, aí depois a gente fala. Quando a gente tiver pra soltar o piloto, aí a gente... E outro também que está em desenvolvimento aí é o Fita Dourada. Fita Dourada, o podcast do Arthur. Sim. Que ele vai regravar em breve. É, quase esqueci do Fita Dourada. O Fita Dourada é o podcast sobre jogos aqui da Web Rádio, que é um assunto muito importante. E eu com certeza vou participar de um episódio ou outro. Então, se você tiver afim de ouvir algum podcast sobre games, cara, estamos aí na produção do Fita Dourada. Eu vou querer participar de algum. Mano, acabei de me tocar. Eu vou acabar participando tipo, de todos os podcasts da rádio. Porque eu já participei de 2 episódios de Conversas Paralelas. Ontem a Ana B tava gravando e eu participei. Olha que legal, foi o primeiro episódio que alguém participa do jogo. Ela não gravou tudo, mas ela gravou só uma partezinha que ela quer usar depois. Mas aí ela tipo, fez perguntas pro pessoal que tava aqui, aí eu respondi. Ah, que legal. Aí, então eu tô participando de todos. Que show, cara, que show. E, bem, o que mais temos pra falar? Ah, as pessoas estão chegando e com isso vem o planejamento do podcast próximo. É o próximo, talvez, ou não? Não sei, provavelmente. Se pá, dê pra fazer um antes, mas se a gente tipo, tiver sem saco ou sem ideia, a gente deixa pra fazer o programa Estresse pós-P1. Estresse pós-P1. A ideia é fazer como nós fizemos na CIO. Exato, né? No piso vermelho. Chegar no piso vermelho e gravar lá mesmo. Chamar pra quem acabou de sair da prova e falar, meu, senta aí, e aí, qual é que foi? É, e não precisa nem só falar sobre a prova, sabe? A gente vai estar batendo papo, aí chega, bate um papo com a gente e tal. É uma coisa totalmente descontraída aqui, é todo hack. Exato. Essa aqui é a parada. E então é isso, mais ou menos quando eu tiver acabado a minha P1 e a P1 do Natan. A gente vai sentar lá e vai fazer. Ah, eu só queria... te avisar que eu e o Daniel, a gente tá pensando também em como fazer um programa sobre ficção científica. Ah! Que aí, qualquer coisa depois a gente fala. Aí, audiodrama também? Seria... Não, o Todd Hack é sobre ficção científica. Ah, tá. Não, aí, beleza. Mas eu só tô vendo com ele. Aí eu te falo. Não, aí a gente passa tudo bonitinho. Beleza, porque eu sou completo Neandertal aí. Tudo bem, científica. Não, tudo bem. Mas... O Daniel tava me falando que ele fez, tipo, um curso, alguma coisa. O Daniel então tem ele paciência tá ali... pra uns negócios que eu não consigo imaginar. Eu acho bacana, vai ser um programa legal se a gente fizer sobre isso. Sim. Que é bastante coisa. Enfim, temos agora também a última novidade pra falar do DCE que tá aberto de novo. Aí, eu finalmente tô vendo o Xbox voltando a funcionar, graças a Deus. Sim. É, eu pensei que com a posse do Dácio fosse liberar a verdade. Foi exatamente a mesma semana. Essa semana. Coincidência? Eu acho que não. Mais alguma coisa? Eu acho que não, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa que precisa falar? Em questão universitária, acho que não. Ou deixa nossas atividades também não. De mundo, o que que tá acontecendo? Copa do Mundo? Copa do Mundo! Nossa, a gente tava muito surtado com Copa, pão e circo, total. Isso aí, foda-se. Pães e circenses. Caguei, mas mano, tá muito divertido Copa, velho. Peraí. A gente já viu uns 2 jogos juntos. Aliás, o Michel te mandou mensagem? Mandou, mas aí eu falei, pode pá, o Nathan já tinha me falado que ia rolar e tal, não sei. Você vai? Vou. Ah, beleza. Porra, cara, eu falei que eu ia. Beleza. E a gente viu aqui no Sinucão, né, o jogo da quarta-feira. E aí o jogo que o Brasil ganhou o Hexa por causa da Coreia do Norte. Sul. é verdade, do Coreia do Sul, Coreia do Norte. enfim. E você viu do Brasil, e qual que era? Que você viu em casa? Que eu vi em casa? Foi sexta-feira. Ah, tá, na sua casa. Brasil, a gente viu Brasil e Costa Rica. Passou nervoso lá. A gente passou uma hora, muito nervoso. Uma hora e meia nervoso. Aí nos últimos 5 minutos a gente fez 2. Aí foi tipo. Cara, como aqui. Nossa, cara, deixa tudo pra fazer no último tempo. É BR mesmo. É Brasil. Total BR. Tá no sol BR, é foda. E deixar um recadinho aqui, ó. Pra quem não tá torcendo pelo Hexa, eu te pego lá fora, hein, cara. Se você não tá curtindo aí o Brasil, a seleção. Te pego lá fora. Eu também não tô te curtindo. I don't vibe with you, bitch. Cara. Acho que o X é real. Que a Alemanha perdeu pra Coreia. Mano, eu não sei. Não acho que. Não, verdade. Teve um jogo da França hoje que me deixou apreensivo. Eles já apareceram do nada. Assim, falei, opa! Porque eles não foram tão bem assim nos outros jogos. Verdade. Poxa, não teve grande destaque, né? Aí de repente 4-3. 4-3. E o último 3 lá foi sofridaço. Tentativa de sair da lama e não adiantou nada. Mas teve um dos gols mais bonitos da Copa, se não o mais bonito. Aquele que eu te mostrei, o GIF. Sim, tá todo mundo falando dele no Twitter. Maluco, cara. O cara chutou a bola de lado. Eu não sei nem como foi a física daquilo, velho. Cara, se a gente chamar algum professor, ele vai saber explicar. Bom, quando a gente fizer o professor chamar pra fazer o programa sobre Feterme, a gente chama, ou de FEMEC, não sei. A gente chama algum professor. Magno, a gente chama algum professor da física e ele explica o gol da França. Beleza, esse é o efeito Magnus, cara. O efeito Magnus nos oferece os gols mais lindos da Copa, cara. Eu tenho razão, é isso aí. E, enfim, eu acho que é isso, né? Por hora é isso aí. Recado. Primeiro é bloco, isso aí, beijos. Done. Boa Copa. Boa Copa. E de música de transição, fique aí com Rental, Brockhampton. Nice. I need all downtown, nigga. Put it back where you fucking found it, no. I need all down. Keep them right there where you found them, though. I want a shirt that make my body feel all sexy. I want a chain that make my body feel all hefty. I want my head to fall off when I walk out the door. I want the rain to fall down and I'm asking for more. Riding on a rope with a dollar sign attached to my head. Breaking your heart. I wanna know what made you stay when it was wrong from the start. I need to know where you were looking when you went through the chop. I need this therapy and everybody else to depart. I got a lot on my mind, not enough hours of shit. Not enough trust to believe, not enough feeling to care. I'm feeling under the world, so I've been ignoring the stare. I'm seeing through what I wanted to recognize what was there. Yeah, yeah. Throw me in the fire, baby, I survive. Coming top down by the seaside. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. See the wrong side of the 45. Only on me by the borderline. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Let it go. Riding on a roof with a dollar sign attached to my head. Riding on a roof with a dollar sign attached to my head. E voltamos, pessoal, voltamos aqui pro nosso segundo bloco. Um segundo bloco que vai ser uma novidade pra gente. Vai ser uma novidade, de assunto, vai ser... Mas o clima vai ser meio um pouco, talvez, pra baixo, talvez. Eu espero porque... que não. Eu não acho que tem que ser um programa pra baixo. Eu queria que fosse um programa reflexivo, sabe? É, tipo... porque vai ser sobre um assunto que é foda. É complicado. É complicado, então, tipo... É... Falar disso tem que tomar cuidado também. Sim, a gente chegou a pedir colaboração dos ouvintes pra fazer esse podcast e tal, só que, sim, tipo, aparentemente as pessoas não estavam sentindo a vontade pra colaborar por áudio e tal, a gente conseguiu... Então, a gente, é, porque a gente tava querendo receber áudio, só que sim, a gente só conseguiu receber por texto mesmo, Google Formulário, tá ligado? Exato. Mas qual que é a parada? Vamos falar sobre estabilidade mental, saúde mental na faculdade. Exato. Entendeu? Eu tinha até aberto a oportunidade pra pessoas, não necessariamente alunos de universidade, mas que tenham passado por coisas parecidas, tipo, então... Eu dei brecha pra outras situações, porque é um bagulho que é muito amplo, só que passa às vezes muito despercebido. Isso que eu acho que é um dos maiores problemas dessa coisa. Sim, sim, sim. Mas é, tudo que a gente recebeu aqui é, aparentemente é de faculdade mesmo, as cinco respostas que a gente recebeu. A gente vai falando sobre elas ao longo do programa. Sim. Mas a parada é, como você está, Nathan? Como que tá indo aí a facu? Tipo, começa falando, dando um panorama geral. Como era a sua visão antes, como é a sua visão agora e o que tem no meio? Cara, nossa, é uma questão bem complicada. Eu tava, assim, bem entusiasmado pra entrar na faculdade quando eu passei. Mas eu tava com medo, eu admito, porque era uma coisa completamente diferente. É uma mudança radical aqui, é um bagulho completamente novo. Então, e te tira muito da zona do conforto. E isso às vezes pode deixar alguém um pouco ansioso, um pouco estressado. Vulgo eu. Sempre fui. Eu nunca fui diagnosticado. Já deixo aqui claro que eu nunca fui diagnosticado com nada, tipo, propriamente dito. Nunca fui num médico e falou: ah, você tem isso, isso, isso. Então, se eu equiparar algum sentimento com alguma condição, alguma coisa, eu não estou querendo me equiparar, eu só estou fazendo uma comparação porque é o que mais me identifico, mas não quero tirar o mérito de quem tem algum transtorno grave, alguma coisa assim. Cara, não acho que é questão de mérito, não. Acho que, assim, se você passa por alguma coisa que te abala, tal, mesmo que você não esteja diagnosticado com esse problema de forma crônica, sabe? Tipo, um episódio ainda é um episódio. Sim. Sabe? Não é tão preto no branco, assim. Tipo, pessoas sentem intensidades diferentes. Justo. Sabe? Então... um episódio de crise de ansiedade pra você pode ser diferente de um episódio de crise de ansiedade pra mim. Ok. Entendeu? Válido. Então, meus dois primeiros quadrimestres foram interessantes. Eu tava me acostumando com a rotina. Eu acho que nada muito me afetou, assim. Eu tava começando a engatar, então não deu tempo de acontecer muita coisa. O terceiro quadrimestre, pra mim, foi um quadrimestre que eu me estressei demais. Muito, muito, muito, muito. Eu passei muito nervoso. Foi um quadrimestre que eu tive a minha primeira... parece que foi um ataque de pânico, eu diria. Nossa, foi alguma coisa que estourou, assim, no momento. E, de repente, eu tava ofegando... No terceiro quadrimestre? No terceiro quadrimestre. Eu tava, ofegando, chorando no meio do trem, assim. Foi um bagulho horrível. E... por conta de estresse. E foi só... majoritariamente uma matéria, só. Inclusive, do terceiro quadrimestre. Qual que foi? Chuta. PI. Foi PI. Nossa, cara. Cara, PI me deixou extremamente fora de mim. Você tem tanto trauma dessa possível matéria. Possível. E desde então eu tive alguns, não necessariamente ligados à universidade, mas eu tive algo que eu nunca tive na minha vida, que foi triggered por coisas daqui e exteriores. Então foi tipo uma bola de neve que bateu na pedra e se espatifou por inteiro, tá ligado? É foda, né? Porque essas coisas a gente não vivencia, a gente não tá preparado pra saber que isso existe às vezes. Tá ligado? Sim. A gente não conhece totalmente nossos limites e quando a gente atinge eles, a gente nunca tá preparado do que pode acontecer. Sim, sim, sim. Meus dois primeiros quadrimestres, o primeiro foi bem tranquilo. O primeiro foi suavíssimo. Eu peguei o quadrimestre dos deuses aqui na UFABC. Ah, tô ligado. Tava voando alto. O segundo já foi mais tenso, foi quando as coisas começaram a ficar mais pesadas pra mim, eu acho. Sim, sim. Que, enfim, de matéria que tava me lotando de tempo e tal, porque, querendo ou não, aqui a gente mata a maior parte do nosso tempo em função da faculdade, né? Seja pra, às vezes, fazer projeto de extensão, como a gente faz, ou pra você simplesmente estudar. Porque ou você... até social, tá ligado? A gente acaba aprendendo uma boa parte da nossa vida aqui. Não, mas era isso que eu queria dizer mesmo. Tipo, na minha vida, no segundo quadrimestre, eu dizia que... 70% da minha vida é a faculdade. Hoje eu digo que, tipo, tá beirando os 90%. É. Assim. Tá beirando os 90. Então, tipo, não é como se eu não tivesse mais amigos fora da faculdade, muito pelo contrário. Ainda tenho, gosto muito de vocês. Só que... Na segunda eu vou ver eles. É, então, tipo, não tem como, sabe? Porque o pessoal voltar de férias agora. As nossas P1s estão começando agora. É verdade, tem esse pequeno problema também. Né? Então, tipo, nunca bate. Ah, é, muitos dos meus amigos são de São Paulo. Sim. E, tipo... É... E a gente, tá ocupado em Santo André, tá ligado? Sim, sim. Então é complicado de ver as pessoas, de manter contato, e aí as pessoas começam a se sentir sozinhas. E eu acho que isso até é um tema legal pra gente discutir, que tem um cara que mandou um... É, só uma frase aqui. Foi uma frase curta. Que os outros foram textos relativamente extensos, não? Sim. E teve um que só escreveu uma frase, mas que cabe muito bem agora. Então, sim. Obrigado. Ele disse... Assim. Acho que o maior problema é a dificuldade de fazer amizades. Acredito que as pessoas são muito fechadas. O que, que você acha? Cara, falta um pouco de percepção, às vezes, nas pessoas, porque... Sim, eu acho que as pessoas são um pouco fechadas mesmo, por conta da rotina que a gente vive, do modelo de vida que a gente segue e tal. Mas, se você parar pra pensar, existe muita gente na mesma situação que você. Sim. E foi algo que eu já disse em outro programa, se eu não me engano, que se a gente for mais solidário com esse tipo de coisa, a gente vai conseguir se ajudar, porque a gente entende o outro. Sim, sim. Foi o que eu disse no programa dos bichos. Isso. Eu não sei dizer em relação a outras faculdades, né, porque BCIT é uma coisa que a gente entende muito bem, porque querendo ou não... Todo mundo vai passar por esse perrengue, seja do BCIT ou do BCH. Você uma parte da nossa opinião vai ser enviesada, porque é o nosso contexto aqui na UFABC. Pode ser um pouco diferente nas outras faculdades? Pode. Eu não sei exatamente como é a dinâmica, sei lá, na USP, na Unicamp e nas outras faculdades. É, até porque as outras, muitas vezes, os campos são longe pra caralho do outro e tal. Então, não, o que eu tô falando aqui não necessariamente se aplica afora, mas, enfim. Sim. Aqui na UF, tipo, muitas pessoas... Você fala com qualquer aluno daqui, alguém vai te fazer uma piada. Haha, BCT, eu tô fudido, não saio daqui nunca. Todo mundo vai fazer essa piada. Sim. E, tipo, todo mundo também tem aquela angústia de que, tipo, nossa, eu não vou sair daqui nunca, não sei o quê, vai demorar pra caralho, eu tô atrasado, eu vejo as outras pessoas pegando estágio, eu vejo as outras pessoas fazendo intercâmbio lá fora, eu, tipo, preso aqui na UFABC em Santo André, acordando 5:30 da manhã pra vir pra cá todo dia, ou acordando mais cedo ainda pra ir pro outro campus de São Bernardo, tá ligado? Sim. E, tipo... Gente, se vocês pararem pra conversar... Olha, vocês podem fazer isso comigo, tá? Se vocês sentarem do meu lado e quiserem conversar comigo do nada, eu não vou achar estranho, porque eu sei que você tá numa situação muito parecida com a minha. Sim. Então, tipo, eu vou te entender se você quiser procurar alguém pra não ficar sozinho, pra sua vida não ficar extremamente maçante aqui na faculdade, porque eu também gosto de fazer isso. Eu tô começando, tipo, a me entrosar muito mais nas conversas dos outros. Sei lá, eu tô no meio da sala, quieto, antes de começar a aula, 8 da manhã. Tem alguém conversando atrás de mim com alguma coisa que eu sei o que é. Uhum. E eu vou virar pra trás e vou começar a conversar também. Porque, tipo, foi assim que eu comecei a fazer amizade na faculdade. Cara, não... Tudo bem que tem gente que tem... Que é super tímido. Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que não conseguem se abrir tanto assim, né? Tudo bem. Não quero falar que vocês têm que fazer isso, tá? Não sei o quê, tipo... Acho que, sei lá, às vezes vale a pena exercitar, sabe? Sim, eu acho que, por exemplo, uma coisa que eu fazia, quando eu, tipo, não tava muito seguro se a pessoa queria conversar ou não, tipo, tava eu sentado na mesa de xadrez, a pessoa tava sentada exatamente do outro lado. Eu, tipo, chamava a pessoa pra conversar e falou, mano, vamos jogar uma partida? E aí, tipo, se a pessoa falava, não sei jogar, tipo, me oferecia pra ensinar, às vezes, aí a gente começava a conversar ali, sim, sabe? Sim. E tem pessoas que eu conheci, falo até hoje, assim, e tem pessoas que, tipo, eu conheci, assim, nem, pelo menos dou um oi no corredor, sabe? Tipo, então, isso... eu venho percebendo que eu venho cumprimentando muito mais pessoas ultimamente, eu tô virando você, Felipe. Olha só, tá vendo? Não, mas é que, tipo, sei lá, eu tentei fazer o maior número de, não o número de contatos, mas conhecer o maior número de pessoas pra entender quem são as pessoas. Porque da UFABC, eu acho que sabe? Se a gente compartilhar... A nossa angústia, a nossa dor fica mais fácil de tolerar. Porque a gente tolerar em grupo é um bagulho que meio que dilui o negócio, tá ligado? Você fala, tipo, poxa, nós tá todo mundo fodido, né? Kaká, a gente vai sair pra tomar umas e foda-se. Em vez de você, tipo, ficar matutando isso sozinho, voltar pra casa sozinho, 2 horas de viagem, e você lá pensando, puta, eu tô sozinho, minha vida é uma merda. Sim. Tá muito horrível, faculdade, quero sair da lista. Começa a nutrir uns pensamentos, tipo, muito negativos, sabe? Uhum. Então, eu acho que dividir isso com alguém ajuda a minimizar esse tipo de problema. E às vezes eu acho que você não precisa nem, tipo, começar já fazendo uma amizade que vai durar, tipo, a sua formação inteira, não, sabe? Vai vir quando for pra vir, tá ligado? Isso, inclusive, as pessoas é muito difícil, cara. Sempre falaram pra mim, quando eu tava entrando na faculdade, que, tipo, as pessoas que eu ia fazer o primeiro laboratório e são as pessoas que eu ia ser amigos até hoje. Eu não sou amigo de nenhum. Então, as pessoas que eu fiz o meu lab, assim, eu conheço elas, às vezes eu encontro, tem gente que, tipo, a gente se cumprimenta, tem gente que não, tipo, mas a maioria das pessoas que eu ando principalmente hoje em dia, eu fui conhecendo ao longo do curso, assim, às vezes tem gente que nem fazia aula comigo, que nunca fez nenhuma aula comigo. Ah, então, a Natália adora me zoar, inclusive. Beijos, Natália. Beijos, Nath. Que eu comecei a fazer várias aulas do primeiro quadro com ela, só que, tipo, eu não lembro direito, mais ou menos. Eu não tinha muitos amigos naquela época. E aí a Nath toda vez fala, ah, lembro de você lá e você nunca falava comigo. E eu, tipo... A Natália é do seu ano? Pensei que ela era de 2015. Não, ela é do meu ano. Ah, ela não, é verdade. Faz sentido. Ah, ó, viu, Natália? Tá te chamando de mais velha, viu? Não. Mas eu pensei que a Natália era da mesma época do Ian. Ah, o Ian não é de 15. O Ian não é de 15. Gente, o Chad, aquele pessoal todo do meu ano. O Ian é de 2016. Aquele pessoal todo do meu ano, Felipe. Meu Deus do céu. Aí, galera, vocês estão vendo, né? O Felipe não sabe nome e idade de ninguém. Cara, não é isso, olha. As pessoas começam a me difamar, assim. Não é que. Não vou dizer que também é mentira. Entendeu? Só que. Eu sou péssimo com nome. Essa aqui é a verdade. Eu não vou tentar inventar coisa. Eu sou rio. Eu tô percebendo que eu sou meio maluco pra decorar o nome das pessoas. Não que eu, tipo, tento, eu só decoro. Nossa, mas, cara, enfim. Não, eu decoro várias coisas inúteis, mas eu não consigo decorar coisas importantes, tipo, o nome das pessoas. É foda. Tipo... Continuando, eu queria aproveitar que a gente tava falando de como se ajudar no ambiente universitário, eu queria aproveitar e falar do setor psicossocial que tem aqui na universidade. Ah, sim, verdade. A gente bateu lá outro dia pra trocar uma ideia. Exato. A gente pegou uns panfletinhos... Porque tem umas 2, 3 propostas de ajuda psicológica aqui na universidade, de graça, inclusive, que é só você chegar e tá suave. Uhum. Uma delas é o grupo psicossocial, feitas todas as quartas-feiras, das 18 às 19 horas, na sala S307, na Torre 3, no Bloco A, aqui em Santo André. E lembrando que esse horário ele vale pra esse só quadrimestre. Então, se você ouvir esse programa e quiser fazer isso, tipo, só no próximo quadrimestre, passa lá no setor psicossocial, porque eles vão ter mudado os horários. Então esse aviso aqui é vigente pro segundo quadrimestre de 2018, viu, galera? E se você não quiser entrar, se estiver receoso, com vergonha, tem os panfletos que ficam na porta do setor psicossocial também. Tem um que esse que eu acabei de falar, ele ocorre em grupo. Então, tipo, você chega lá na sala... É só você chegar. É só você chegar e vai ter alguém lá pra te atender, mas vai rolar uma conversa em grupo, tá ligado? A intenção é as pessoas compartilharem experiências e verem que elas não estão sozinhas, assim, enfrentando os perrengues, sabe? Sim. E tem outro que é o pessoal mesmo, que não é esse em grupo. Se você não se sentir confortável fazer em grupo, nós temos o acolhimento psicossocial, que ocorre segunda-feira, das 16 às 20 horas, na sala da sessão psicossocial, aqui no Bloco A mesmo, no TR, no piso vermelho. Sim. Pra quem não sabe onde é essa salinha, do lado do NTE, NTI ou E? Ué. NTE. Então, do lado da sala da NTE, só chega lá. Junto com a sala da... do pessoal das bolsas. Isso, da ProEP. É isso. Então você chega lá, das 16 às 20 horas na sala, aqui em Santo André. E em São Bernardo do Campo, terças e quintas. Terça-feira é das 16 às 20 horas também, na sala da psicossocial, lá número 19, no Bloco Delta. E quinta-feira, das 10 às 14, na mesma sala. Uhum. Então, lembrem aí, gente. Se vocês quiserem fazer esse acompanhamento sozinho, fazer essa análise sozinha, vocês têm esses horários aí. Novamente, eles valem só para o segundo quadrimestre de 2018. Sim, o importante é, se você acha que você precisa, dá uma procurada, de verdade. Às vezes a gente nem tá ciente de que a gente tá passando... Usa para tirar tema, tá ligado? Você pode acabar se surpreendendo com alguma coisa, ou tipo, vendo que você tá com alguma coisa e você não percebeu, mas... Porque às vezes a gente tem muita dificuldade de falar mesmo. Nossa, até admiti que eu precisava falar com alguém que eu tava, tipo, cansado, assim... foi, demorou muito. Eu preciso, eu demoro pra entender o que eu tô sentindo. É. Mais do que eu tenho dificuldade pra falar. Às vezes eu sinto alguma coisa, eu não sei o que que é, eu tento identificar de onde que ele vem esse sentimento. Uhum. E isso, às vezes demora um tempo. E isso é ruim, porque eu vou me desgastando até Sim. lá. Não, o meu problema é me abrir pros outros mesmo. Eu sou uma pessoa que, pra se abrir pra outra pessoa, é foda, assim. Se abrir de verdade, sabe? É, tanto é que no segundo quad, que foi o quad mais... Não vou dizer que foi o quad mais tenso, que talvez esse esteja sendo mais tenso do que o segundo. Uhum. Mas... É, esse é complicadinho. É, esse tá bem foda. Mas no segundo quad, eu não conseguia falar para as pessoas que eu tava sentindo, eu tava ficando de saco cheio, assim, de estudar e não, sabe? Não viver. E tanto é que eu, nossa, estudava muito no segundo quad. Eu não estudei no... no terceiro e no junto com esse até agora, o que eu estudei no segundo quad. Porque, sei lá, tinha matéria que eu mesmo tinha que me ensinar porque não conseguia absorver conteúdo em aula. Uhum. Ou tinha matéria que a prova ia ser extremamente difícil. Imagina, o último quadrimestre foi o que eu mais me dediquei também. Assim, mano, noites dormindo aqui pra prova no dia seguinte. Ah, sim, você dormiu aqui pra caramba, cara. Velho, né? Foi uma parada que eu fiquei com medo da gente ficar muito, muito bitolado nisso. Mano, cara, eu voltava só pra casa pra dormir. Eu chegava em casa, tipo, 10 da noite, dormia, acordava 5 da manhã pra voltar pra cá, passar o dia inteiro aqui de novo. Essa foi minha vida no último quad. Foi uma loucura, cara. Eu fazia duas matérias de manhã e três à noite. Mas que você é meio louco também. Eu tô fazendo de manhã agora, mas é só uma por semana. É só uma por semana, menos mal. É, menos mal. E agora eu tenho onde ficar perto da faculdade também, esses dias. Último aviso do setor psicossocial. Se você é bicho, esse é especialmente pra você. Temos aqui o grupo chamado Tô Chegando. E eles querem... o objetivo deles aqui é oferecer espaço de diálogo sobre a entrada na universidade, construir troca de experiências entre estudantes, ingressantes e discutir estratégias para lidar com as dificuldades na adaptação no novo ambiente e ao curso. E então vão ser 9 encontros semanais com várias conversas e tal, para você, bicho, que tá meio desnorteado com a nova vida aqui na universidade. Uhum. Tem um grupo aí para você discutir e tirar todas as suas dúvidas e angústias do peito. Quando e onde? Terça-feira, da 1h30 às 15 horas. Começando a partir de 26 de junho, que já começou então, no campus de São Bernardo, no Bloco Delta, na sala 17, tá, galera? Uhum. As inscrições já fecharam, mas tipo, se você tá inscrito, não esquece de ir. E se você for bicho e ainda tiver interessado em fazer alguma coisa assim, vai nos outros grupos também. Uhum. Então, se você estiver se sentindo incomodado com alguma coisa, qualquer coisa que seja, e não quiser discutir isso com talvez familiar ou amigos, vai falar com alguém. Sim. E recado, a Ana B, que é podcast aqui na Web Rádio também. Sim. Ela faz parte do Coletivo Negro e em julho eles pretendem fazer uma roda de conversa também. Mas vai ser mais voltado pro público mulheres negras latino-americanas. Ok. Então, legal. Assim, se você quiser ir dar uma olhada também, tipo, ninguém vai barrar, afinal, né? Mas vai ser discutindo essas pautas, como que é a vida desse determinado ciclo social na faculdade e tal, quais são os desafios enfrentados e tudo mais. Uhum. Então fica o convite aí. Eu não tenho data ainda, porque eles não chegaram a marcar um dia exatamente, mas... Não, assim, em julho? Mas assim que possível, ela pode divulgar no podcast dela também. Também. Então vocês vão ficar sabendo aí, acompanhando os podcasts da Web Rádio. I was talking the other day to a college president who said, you know, I'm so busy now that I'm going to have to get a helicopter. I said, whatever you do, don't do it. Because if you get it, more will be expected of you. You'll be expected to go to more places faster. And you see, in this whole problem of speed, of getting advantages in life because we can move about rapidly, we forget that speed is only of real advantage to you if you're the only person who has it. Then you can get ahead of other people. Eu passei por 2 semestres muito estressantes de formas diferentes. No final do meu segundo ano, reprovei em quase todas as matérias. Passei raspando nas que consegui e, claro, pensei em desistir da faculdade. Mas não desisti. No final do meu terceiro ano, passei pela situação inversa. Estudei. Minha menor nota foi 7. Média ponderada 9.1. Me senti um gênio. Na primeira semana, depois das provas, eu olhava para textos e eles não faziam sentido nenhum. Eu não conseguia dormir, comer, escrever. Eu entrei em depressão. Estou em tratamento até hoje, já fazem 4 anos desde que isso aconteceu. Se você não cede ao sistema, você sai. Se você cede, você morre por dentro. A universidade não me parece mais um lugar de ensino, mas sim uma versão de jogos vorazes. Uau. Eita, isso foi intenso. Acho que acontece sim essa parada de, às vezes, você acaba ficando tão... focando tanto no que você tá fazendo e dando tanto empenho que você esquece de... cuidar de você mesmo. É, você esquece de cuidar de você. Eu acho que isso provém muito da forma que o sistema é hoje em dia. Sim, sim. De como que o sistema é extremamente competitivo e não presta muita atenção na condição do aluno em específico. Sim. Né, como pessoa. Pensa só, tem uma visão mais, tipo, você é um futuro trabalhador. É isso, exatamente. Tipo, você é só mais um no sistema, a gente quer cabeças brilhantes, a gente quer que você se esforce, se mate, passe noites aqui, faça tudo que for necessário pra ser o aluno top de linha. Se você não conseguir, você vai ser um bosta, tá ligado? Eu fiquei muito mal com a DMS passada também, fiquei chateado, não fiquei mal, não tive que fazer tratamento também, mas bem chateado também. Que eu fui o quadro mais que eu me esforcei pra caralho. E ainda assim acabei fechando duas matérias que, tipo, foi uma nota que eu achei que ia ser maior, mas não foi. Uma delas eu sei que foi injusta. Uma delas eu fiquei muito, muito chateado, porque foi eu e mais um que a gente escreveu o texto final. E aí, tipo, a minha nota foi completamente diferente do grupo. O trabalho final inteiro foi você e o outro cara que fizeram, cara. Porque eu fiz foi a apresentação. E aí o grupo inteiro ficou com nota A e eu fiquei com C, e eu fiquei bem embolado, porque eu fiquei dias escrevendo aquilo lá e tentando encaixar no contexto do que a gente tinha que escrever, e, enfim. Sabe, eu usei, tipo, o pináculo da minha criatividade pra tentar encaixar os padrões do que foi requisitado também. E aí eu percebi que não foi... sabe, parece que meu esforço não foi bem avaliado ou alguma coisa do tipo. Sim. Então esse tipo de coisa, tipo, é muito pra baixo, cara, porque se esforça, eu tenho que me esforçar pra aquilo e pras outras matérias também, e aí eu fico, caralho, o quanto eu tenho que dar de mim, da minha sanidade, da minha tranquilidade, da minha paz, da minha vida, pra ter algum reconhecimento decente, tá ligado? Sim, tipo, eu não quero que isso soe como se fosse uma criança batendo o pé no chão, mas Esse tipo de esforço desgasta muito uma pessoa. Não, mas eu vou te defender aqui, vou dizer que essa avaliação ela foi completamente injusta. Porque não vamos citar nomes aqui de professores que estavam dando essa matéria. Achei que pararam de citar nome, inclusive. Mas, honestamente, essa pessoa ela tem um critério de avaliação ridículo. Duvidoso. Não, ridículo, ridículo. Basicamente, se ela não gosta de você... ou se ela sente por algum motivo que você não tá acompanhando a matéria, seja porque você é quieto e não gosta de perguntar alguma coisa, ela admite que você não tá acompanhando e ela vai lá e vai te julgar diferente, porque ela não avalia por avaliação, nem o trabalho que ela pede pra você fazer, o seminário também, ela não tem um critério... chega até a ser meio abstrato, você fica meio sem norte, assim, do que fazer. Então ela você chega tenta... e fala, você tem cara de C, você tem cara de A, você tem cara de B. E parece que foi o que aconteceu comigo, e tipo, caralho, cara, eu escrevi um texto que eu gostei muito dele, e tipo, ela gostou muito dele. Não, Ela gostou muito do texto e inclusive ela gostou muito da apresentação que a gente fez. Sim, tipo, e ela não faz ideia que foi você que escreveu, provavelmente. Provavelmente, mas eu não queria também jogar isso no e-mail pra ela, porque aí eu acho que você deveria ter falado, sim. Mas eu até fiquei com receio de ela ter rejulgado todo o resto do grupo. Não, acho que ela não ia rejulgar todo o resto, não, porque... a apresentação já tinha acontecido e tal, e ela, acho que você falar que você que tinha feito o texto, pelo menos iria mostrar pra ela que, ó, você tem domínio do que você tava falando, sabe? Sim. Você, tipo, porque afinal ela decidiu fazer a pergunta final pra você porque ela achava que você não sabia. E aí, não deu tempo de responder. Quando você começou a responder, ela te cortou no meio. Eu não consegui fazer uma frase. Essa matéria, essa aula completa, assim, essa matéria, esse curso foi o pior do tipo. Foi uma das piores matérias que eu já fiz. Nossa, sério, se eu pudesse desfazer esse curso, eu fazia só pra fazer de novo depois. Caralho. Assim, e não vou fazer essa matéria de novo depois. Não, nem. Mas foi até péssimo. Até porque está com A. Não, mas nem por isso, sabe, tipo... pra reaprender e ver o que era pra ser visto direito. Sim, sim, é que assim, no dia a gente sempre saía de lá pensando no que fazer no trabalho, né? Antes saía da sala várias vezes estressada com ela. É, não, saía bastante. Mas não falando da professora, mas na situação em si, eu saía já uma pilha de nervos da sala. É, tipo, frustrado, porque a gente tava lá tentando entender o que tava acontecendo, tentando entender a matéria pra, tipo, tentar produzir alguma coisa, e a gente não conseguia. E normalmente as matérias dela caíam em dias que eu chegava em casa meia-noite e meia. E você tinha que estar 8 da manhã aqui já. Tinha que estar 8 da manhã aqui, ou seja, acordar 5 e meia da manhã. E vir comigo pra facu. É. E, cara, eu tava esgotado. Teve um dia que eu realmente... Eu não lembro, não sei se você lembra, mas a gente tava lá no RU. Eu lembro, de estar com a pistola. E aí, tipo, foi... Mano, eu realmente tava com uma arritmia ali. Eu tava, tipo, o coração tava acelerado pra caralho. E eu não sabia mais o que fazer. Se eu continuasse falando com vocês, eu ia, tipo, brigar foda com todo mundo ali. Você já tava na beira de ser bem grosso. É, então, tipo, eu só queria fugir dali, sabe? Tá ligado? E, tipo... Eu fiquei me controlando, assim, pra, sei lá, não vazar do RU. Minha vontade era vazar do RU e voltar pra casa, sabe? Naquele dia. Só que, tipo, tinha aula até as 11. Então... E aí, mais uma vez, a pressão bate. Porque se eu perder, é mais uma aula, é mais coisa pra fazer. E aí você tinha que ficar cansado, estressado aqui, desde de manhã até essa hora de noite. Não, era semana de relatório de FETERM aí. Mais, olha aí, ó. Mais coisa se acumulando então, e você, tipo, não conseguindo ter um tempo pra você se recompor e fazer as coisas direito. E você já tinha... Aquela pressão de, tipo, puta, vai ter coisa pra fazer, eu preciso estar aqui, tá ligado? Acho que a falta de habilidade em me organizar é o que vem me afetando bastante ultimamente. Porque... É, isso é um problema. Isso, você precisa ter uma skill muito brava nisso, assim, saber se organizar pra você poder fazer uma faculdade. Porque, cara, eu que tenho tempo livre o suficiente pra só estudar, atualmente não tô dando conta, assim. É. E eu nem tô fazendo tanta matéria assim. Sim. É organização e disciplina. Eu ia falar que isso são coisas bem fundamentais, mas, tipo, é fácil falar. É fácil, é bem fácil falar. É bem fácil falar, mas ter isso de fato mesmo não é fácil. Claro que não, cara. Pra você ter noção, eu tô com várias listas atrasadas. Cheguei a sair do meio da aula, assim. Cara, acho que nas últimas semanas eu saí do meio da aula em umas 3 ou 4 aulas. Pra fazer lista? Não. Ou pra... pra ir tentar fazer alguma coisa, porque eu não conseguia mais prestar atenção na aula, não queria mais ficar lá. E na última aula de IPE, eu tava assim, eu não conseguia mais, não aguentava, fui sair e tal, fui... Aí eu fiquei conversando com o Ian na biblioteca, fui ficar ouvindo música, algum canto da faculdade. É, tô ligado, às vezes eu faço isso. Então, cara, mano, ontem, sexta-feira, meia-noite, eu tava vendo filme no meu computador, uma coisa que eu não faço há semanas, tá? Quase meses, talvez. É um momento de paz... E aí o filme tá acabando, e aí eu lembro que eu tenho duas listas pra fazer. Eu tenho a lista de PL e a lista de Eletromag pra fazer. Eu não consigo nem no momento de paz achar um lugar quieto pra parar de pensar nesse tipo de coisa, tá ligado? É um bagulho que fica martelando tanto na sua cabeça. Cara, é ridículo. É muito abuso da minha pessoa. Sim. É chato, bem chato. Adendo. A gente tem um áudio. What? Temos um áudio? Temos um áudio. Então na edição vai ter um áudio especial da Júlia Pesarim. Ah, olha só. Esse programa era pra ter uma convidada, uma amiga minha, Júlia, e ela... Peso, eu espero te conhecer um dia, eu estava contando te conhecer hoje, mas... Não, relaxa. A vida dá dessas, mas é isso aí. Um dia rola. Peso é uma pessoa fantástica, sério. Ela tem vários projetos legais agora desenvolvendo e tal, e a maior bandeira dela agora é justamente estabilidade mental na faculdade. Show. Ela vai fazer um vídeo sobre isso, no qual participei. Ah, legal. E ela tem um canal, então assina o canal da Pesa. Tem um ótimo vídeo sobre cultura de brechó lá. Eu vi também, muito legal. Então, dê uma olhada depois. Enfim, voltando ao assunto, onde que a gente tava? Ah, eu falando do meu momento de paz, sim, tava pensando em lista. Ah, sim. No último fim de semana eu tava sábado em casa pra fazer lista de exercício. Eu consegui procrastinar 10 horas seguidas, como sempre. E aí era 7 da noite, mais ou menos, e aí me chamaram pra um rolê, assim, tipo, e eu... E aí eu olhei, assim, e eu, putz, mano, eu tenho listas pra fazer e conteúdo pra revisar e coisa que eu tô atrasado, eletromagnético, eu tô atrasadaço. E aí eu pensei, eu falei pra pessoa, não, me dá uns 10 aqui e aí eu vou ver se eu consigo organizar as coisas pra, né, pra poder ir e tal. Eu te falo, 10 minutos eu tava no metrô, assim. E eu falei, putz, eu não deveria tá indo, E, assim, não consegui ficar relaxado No rolê, porque eu tava pensando em coisas da faculdade que eu tinha que fazer, sabe? E isso resultou em coisas pesadas essa semana, assim. Bagulho que te deixou bem mal. É, essa semana foi bem, bem, bem estressante, assim. É, cheguei a, acho que até conversar com a minha mãe sobre e tal. Uhum. Mas essa semana foi fogo, cara, foi fogo. E por a gente tá em exatamente uma semana de P1, fica mais pesado ainda. É, eu acho que eu tenho umas duas semanas ainda. Minha primeira é dia 11. A minha primeira, segundo o meu professor, celebração do conhecimento, é na semana que vem. Celebração do conhecimento. Tá, eu admito, essa é boa. Eu ia gostar de fazer a prova desse professor. É. Enfim. Mas enfim, aí. Mas assim, aí EDO. É, até agora, EDO tem se mostrado uma matéria que eu consigo compreender, reproduzir e fazer até que bem. Sim. Tá? Eu tô gostando. É, tá legal. O meu maior desafio vai ser Eletromag, provavelmente. Olha, garoto, tá foda. Eu não consegui me organizar o suficiente pra sequer fazer o pré-relatório pro último lab, cara. Eu fui pro lab sem saber nada. Caralho, eu não tive lab ainda. Por conta da Copa. Ah, mas nossa. Aí é outra história, é. Mas enfim. Mas enfim, aí eu pretendo esse fim de semana e ao longo da semana que vem já fazer a minha super revisão aí de Eletromag e tentar dar uma acompanhada. É, mano, segunda-feira tem jogo do Brasil de manhã, então eu não tenho aula. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer minhas coisas. Eu não vou ficar de boas. Eu tenho coisa pra fazer. É tipo, eu não penso mais em folga ou final de semana como um dia pra relaxar. Pra mim, é um dia que eu tenho tempo pra fazer as coisas da faculdade. É, isso, pra mim, isso já tinha acontecido no primeiro quad, cara. Primeiro quad já tava muito assim, tipo, feriado. Nossa, eu vou estudar pra caramba, cara, vai ser muito legal. Tipo, não, é legal, eu não tô falando que a gente não devia tirar assim pra estudar, mas às vezes é questão de equilíbrio, não, tá? Sim, não. É, tudo isso é questão de equilíbrio, então se você não, não consegue... Não, não tô dizendo que isso é o que se deve ser feito, tô dizendo que era a minha visão. Não, entendeu? Não, sim, tipo... eu entendi. É que eu não quero também falar pra todo mundo que, tipo, ah, final de semana é pra relaxar, é tipo... Não, equilibra, galera. Se você acha que você tem que estudar e tem prova chegando, não tem problema se mear um rolê aqui ali por conta, tipo, tem prova na semana seguinte. Então, tipo... Ah, tava falando com a Victoria, que participou aqui do Tô de episódio 12, sim. Ela até tava falando comigo sobre táticas de planejamento, que é de compensação. Então, você tem... Ou de recompensa, né? Você tem, fim de semana vai ter, sei lá... tal filme no cinema ou meus amigos vão fazer um rolê. Se eu conseguir essa semana me planejar o suficiente e deixar tudo em dia, eu posso ir no rolê. Sim. Entendeu? Olha só. É um bagulho tipo, que funciona. Ou coisas mais bestas, assim, é sabe? Legal. Tipo, legal, consegui colocar em dia essa matéria, passei aqui umas 3 horinhas estudando, tá show, acho que eu posso me dar umas duas, 3 horas e ver um filme agora. Posso ver um filme, é. Então, sem ficar assim, não que você deva parar de se cobrar, sabe? Ou que você deva só fazer as coisas esperando... só fazer as coisas que você gosta depois de você cumprir suas obrigações. Assim, você tem as obrigações que você tem que cumprir, claro. Mas... você se dá uma desculpa honesta, sabe? Sim, tipo, eu fiz um trabalho, então posso me dar um minuto de folga, tá ligado? Exatamente. Sim, não, é uma boa tática. Talvez eu faça isso, quem sabe? Então, isso funciona muito bem pra mim quando eu faço essas maratonas de 12 horas, tá ligado? Uhum. Porque são 12 horas, mas não são 12 horas só de estudo. São 12 horas envolvendo tudo que é estudar, inclusive relaxar. Então, é que isso funciona pra mim, né? Sim. Eu pego um álbum que eu não ouvi ainda, de qualquer coisa, e vou ouvir ele inteiro, enquanto eu tô fazendo exercício. E aí, tipo, eu não fico tão tenso, bitolado só no exercício. É, porque você para e você ouve a música e fala, porra, que legal, aí faz a lista, exato. Exercício. Eu faço isso também. Então, pra mim funcionou muito bem. Agora, pro meu amigo Rodolfo, por exemplo, ele já falou que não funciona. Eu sei que posso citar o nome dele aqui. Ele falou que não funciona, porque ele tem déficit de atenção e não consegue prestar atenção na... no que ele tá fazendo. Sim. Mas varia de pessoa pra pessoa. Aí depois que passa umas 4 horas, beleza, vou ver um episódio de uma série. Agora eu volto volto a estudar aqui. Justo, né? Então, acho que pode ser um sistema que funcione bastante. Muitas pessoas aqui da Facu, veterano principalmente, dão uma dica que é... pega uma matéria por esporte também. Sim. Sabe? Então... Euzinho. Você tá fazendo alguma, né? Eu ia fazer, só que eu não fiz porque ia dar um pouco de trampa. Aí nem ia ser tão por esporte. Era assim. Ciência atmosférica? Exatamente. Isso. É uma matéria que, se eu ofertar de novo, eu vou pegar por esporte. Aham. Então, porque às vezes essas matérias que você só tá fazendo na vibe, assim, e você curte e tal, e você... Não que você não tenha que ter compromisso com ela, você tem, só que é uma parada que, além do seu curso específico, né, das suas matérias obrigatórias... Cara, pode ser um conhecimento do qual você tenha um pouco de curiosidade, e você fala, putz, que legal esse emenda dessa matéria, não sei o quê. Aí você pode aproveitar isso pra dar uma motivada em você. Sim. E você usar isso como combustível para as outras matérias importantes, obrigações. Você fala, tipo, poxa, eu tô pilhado para fazer, sei lá, no meu caso, por exemplo, ciências atmosféricas. Eu ia usar muito dessa pilha para estudar as outras matérias. Foi o que eu fiz no quadrimestre anterior, que eu não peguei nenhuma matéria por esporte, mas eu acabei gostando bastante de estudar FETERM sozinho, que eu peguei semipresencial. E TBQ, eu peguei uma matéria com um professor muito bom, que me deixou muito pilhado para estudar essa matéria. É. E eu usei muito dessa pilha de TBQ e pra FETERM, e serviu pra todo o resto. Então, tipo, eu, por mais que eu passasse noites aqui e fosse fisicamente exaustivo, né, por passar horas e não sei o que, eu não achei ruim. Eu percebi, que eu tava rendendo. Eu sabe, apesar de tudo o que deu no final, mas isso não importa, eu consegui perceber que eu consegui produzir por me esforçar bastante. Então eu percebi que eu consegui, além da minha zona de conforto, além das minhas capacidades, eu me mostrei ser uma pessoa mais dedicada do que eu acreditava ser. Ah, que bom. Isso que é legal, porque essas matérias acabam te dando um gás que você não acreditava que você tinha, sabe? Sim. Pra mim tá sendo Introdução à Filosofia da Mente. Porque uma matéria obrigatória pra mim. Parece uma criança que ganha um brinquedo novo. É, toda aula eu saio falando pros meus amigos. Não, mano, porque a dualidade cartesiana aqui e ali... É, não sei o que e tal, e passar explanando os conceitos. É que, cara, é muito fantástico, assim. Eu sei o sentimento. Aí, mesmo sendo uma matéria obrigatória, eu não precisaria estar fazendo ela agora. Eu só tô adiantando matéria e ela é 2 créditos, então... Ah, ela é pra você conta como livre, então. Oi? Pra você conta como livre, eu acho. Do BCIT. Sim. É, mas aí quando eu for aplicar pro... Ah, isso já é uma tela feita, então já foi. Exato, exato. E, cara, tá sendo fantástico, sabe? Ler um capítulo por semana do livro e descobrir umas paradas que... Não descobrir, mas é questionar, sabe? Sim. É uma parada que mudou muito pra mim quando alguém fala, ah, eu tava pensando tal coisa. Ou alguém fala, ah, nossa, minha mente tá muito conturbada. Eu fico, mente. Isso existe? Mente. Isso não existe? O quê? É tipo, mente. Você tem o seu canal do Vsauce, assim. Alguém fala a palavra mente e você aparece. Ei, Vsauce, Felipe aqui. Então, mente é um negócio estranho. É, então. E tipo, eu acho muito legal. Que é uma parada que ninguém consegue definir. E tipo, tá longe de ter uma resposta física, concreta e precisa sobre. Eu acho maravilhoso. Então, fica aí a dica. Pra quem já consegue, no próximo quadrimestre, pegar alguma matéria livre e tal... não sei, talvez os bichos seja melhor pegar... Não, bicho fica sossegado ainda. É, dá uma sossegada, faz a partir do terceiro, a partir do terceiro ano que do vem, quarto, talvez. Aí vocês já abrem o leque. Mas faz o grosso agora e depois vocês se preocupam com o resto. Sim, sim, sim. E fica o recado também, no segundo quad, ó, existem 2 quads que a galera fala que são os quads de desistência, assim. Que são o segundo e o quarto. Segundo e o quarto, exato, que é o que a gente tá agora. Você também, você tá no sétimo, né, em teoria. O sétimo tá que fazendo as matérias, eu tô fazendo as matérias do quarto. Não todas, graças a Deus. É. Eu tô fazendo só 3 a 5, porque 2 eu consegui fazer o quadro mais passado. Ah, sim, sim, CR e BCM. É, então, e esse eu acho que tá mais difícil do que o segundo quad, mas o segundo ele... É uma prova de fogo, tanto é que a gente vê o número de pessoas na faculdade diminuir drasticamente, não sei. Vários amigos meus trancaram no segundo, foi... Não é fácil, gente. É, não é fácil. And you see, in this whole problem of speed, of getting advantages in life because we can move about rapidly, we forget that speed is only of real advantage to you if you are the only person who has it. Then you can get ahead of other people. But the minute everybody else catches up with you, you're all back where you were, only going much faster and much more nervously. Going, as it were, faster and faster to less and less desirable objectives. Eu sempre achei que a faculdade não era tudo aquilo que falavam. Ainda penso em parte. Acho nocivo para ingressantes essa ideia de que a faculdade é matadora, que você vai repetir e que o quadro ideal é loucura, pois é possível. Acho que o foco dos alertas realmente deveria ser aconselhar essas pessoas a nós mesmos sabermos quando reduzir e ir mais devagar, Saber quando aquela matéria tá te sufocando e que tem que pegar mais leve consigo mesmo para não perder o rumo. Ah, sim. Tem razão. Uma coisa que sempre me incomoda é que algum veterano vira pra um bicho do nada e fala: nossa, mas isso aqui é mó difícil e você vai sofrer pra caralho. Não sei o quê. Gente, que tortura é essa? Calma. Uhum. Cara, o cara acabou... Você já tá desestabilizando a pessoa antes mesmo dela ter a chance de tentar. Eu sei como é, porque eu já tive no lugar do bicho. Se você ri, mas por dentro você fica já criando... Bem, cara. Você já fica criando aquele miolinho na cabeça. Tipo, puta que pariu. É daqui a pouco, tá ligado? Fudeu. Eu não sei se eu vou conseguir agora, não vou conseguir depois. Mano, parem de assustar os ingressantes. Quando eu tava entrando, tipo, mesmo, já tive um monte de veterano falando que eu ia reprovar a BM, tá ligado? E eu, tipo, gente, mas nem comecei a fazer a matéria ainda. Gente, parem de assustar os ingressantes, aí, não é legal. Quando eu fui fazer geometria analítica, minha única opção era o professor X, e aí alguém virou e falou: ah, beleza, e com o que você pretende pegar depois que você reprovar? Olha isso, mano! Eu fiquei: cara, você tá maluco? Como assim? Aí eu comecei a ficar com raiva e destinei todo o meu ódio àquela matéria. E aí passou. E eu passei no Mas ódio. Olha o que custou também, né? Custou, nossa, um grande estresse. Parte da sua sanidade. Nossa, cara, aquilo lá zoou tudo, cara. Zoou várias coisas. Até o meu relacionamento na época, acho que sofreu. Sofreu por causa do estresse que tava passando na facu e não admitia também. Justo. É. E acho que tá certo. Acho que eu tentei assim, tipo, o máximo. Acho que uma hora ou outra já devo ter sido babaca com algum bicho assim. Não nesse nível, mas ter falado alguma coisa. Eu tô ficando mais consciente disso. É. E era quando eu entrei, uma parada que eu queria muito me comprometer era a ser um veterano legal, legal, sabe? Legal, não, quero ser o mais solícito possível. Se aparece alguém falando: Nathan, me ajuda com isso aqui, eu vou, mano, fazer o que eu puder, tá ligado? Porque eu sei como às vezes já é difícil pedir ajuda, tá ligado? Sim. Ainda mais que tem aquela coisa daqui o pessoal ser meio quieto e tal, não sei o quê, e você não tem muita manha de como chegar nas pessoas, mano, pode chegar em mim, tá ligado? Eu abro as minhas portas pra você, se você precisar. Sim, eu a mesma coisa. Aquela coisa, quando eu era bicho, eu tinha às vezes vergonha de perguntar pra veterano, porque, sei lá, tipo, pra ele é básico. Tipo, olha, como você não sabe disso, você vai ficar, tipo, noiado, poxa, sabe, eu tô atrasado na minha vida, não sei o que eu faço. Sim, aquela parada, quando parece que tá todo mundo entendendo a matéria na sala, você olha pra um lado, olha pro outro e fala: mano, eu não tô conseguindo entender porra nenhuma, será que eu sou idiota, o que tá acontecendo aqui e tal. Ah, não, posso ter certeza que o pessoal só tá disfarçando a cara de que porra é essa. É, então, e assim, pode chegar sem medo, gente, chega e pergunta, tira dúvida na matéria. A melhor coisa que eu aprendi foi a perder a vergonha. Porque de aqui, mano, chegar aqui, e falar. Aqui na UF tem bastante gente legal e bastante gente predisposta a ser super solidária. Você pode se surpreender às vezes, de verdade. Então, mano, se joga, galera, se joga. Vocês podem acabar se surpreendendo. Outro e isso pode ser muito legal pra vocês. Enfim. Outro dia eu tava na biblioteca com o Bruno, tava fazendo um exercício de EDO que me tomou umas 2 horas e meia. Que era que era uma integral lá que eu não tava conseguindo visualizar porque eu tinha que fazer. O que era? Fração por partes, sabe? Ah, tá. E aí eu tava, mano, eu não lembro dessa porra, fodeu. Aí eu tava tentando fazer de outro jeito, aí eu não tava conseguindo. Aí eu cheguei, ô Bruno, que é o parça lá também do Ian e tal, me ajuda aqui e tal. E aí, mano, quando ele me ajudou, decolou o exercício. Foi muito, sabe, rápido. Então, não tenho medo de chegar pra aluno, chegar pra professor também. É, professor também. Tem os professores que são muito legais. Sim, que sempre vão estar dispostos a ajudar. Não é que são você todos, é suspeito, né? Porque você gosta de acuar o professor e falar: ô, responde isso pra mim. Não, eu não gosto de acuar o professor, calma lá. É que assim, se eu vejo a oportunidade, eu pego. Então, entendeu? Você pega ele nas calças curtas, cara. É que assim, tipo, é só em momento de desespero mesmo. Sei lá, por exemplo, quando eu tava fazendo o FUV, eu chegava na sala do professor e tal, se não tava tendo monitoria, via se ele tava lá, vocês têm 5 minutinhos aí e tal, tem essa... Isso até às vezes é bom, dependendo do professor, porque o professor vê que você tá interessado na matéria, sabe? E aí, tipo, ele te ajuda com mais dedicação. Mas teve um outro caso, por exemplo, que eu tava fazendo relatório de eletromag. E aí eu fui procurar meu professor porque tava no horário de atendimento dele. Certo. E aí, beleza, a gente foi lá tirar a dúvida. Na verdade, eu fui. E aí ele não tava na sala. Eu tava voltando pra biblioteca, saiu do elevador um outro professor da física. Que eu sabia que era gente boa. Eu falei: professor, você tem 5 minutinhos aí? Aí ele falou: ah, se for uma pergunta rápida, tudo bem e tal. E aí, tipo, É, quando eu vi que eu tava, ele viu que eu tava começando a entender e tal, aí ele se tipo, motivou e ficou mais 15 minutos lá. Olha só. E eu tentando, não, beleza, entendi, vai lá fazer essas coisas. E ele, não, que não sei o que e tal. É, mas você entendeu essa parte, não sei o que. Não, beleza, pá. E tipo, tem os professores super solícitos, sabe? Tem. Então, inclusive Marco Antônio é um deles. É, beijos Marco Antônio. Beijos Marco. É, não pode passar um programa sem a gente falar do Marco aqui. Cara, não, a gente vai colocar... Não, se a gente tiver uma sala própria do Tô de Rec, ou arrumar essa sala da rádio, a gente vai colocar um quadrozinho do Marco Antônio no meio dos pôsteres, assim. E a gente vai pedir pra ele assinar com uma caneta prateada, assim. Muito bom. We're in such a hurry to get everything done. We pay attention to the front rather than the back. Who, for example, in this day and age, has time to do anything like this? Se tem algum dia que eu não pense em desistir, esse dia é o dia que eu dormi até 2 horas da tarde e não tem aula. O ritmo é frenético, se você não aguenta, infelizmente fica pra trás e isso se torna uma bola de neve. Uhum. Dá vontade de desistir, mas ao mesmo tempo eu amo o que estudo e isso me faz sentir como se eu estivesse fazendo corpo mole. Sensação de não conseguir porque eu não me esforço o suficiente. Tenho medo de estar com depressão e não perceber, porque eu estou ocupado demais lamentando porque não sinto que consigo dar o meu melhor. Aí esse tem a dedicatória. PS, Nathan e Chad, vocês são maravilhosos, adoro ouvir vocês no podcast. Primeiro, muito obrigado. Muito obrigado. Segundo, forças. E se você realmente tiver curiosidade de descobrir se você tem alguma coisa, reforça a ideia de procure ajuda. Sim. É aquela parada. Eu fiz terapia no último quad pra dar conta do quad também. E foi uma experiência muito legal. Eu ficava, tipo, sempre pensando. Eu tinha esse mesmo pensamento de, putz, será que eu não tô fazendo corpo mole? Nossa, ó, os professores chegaram onde eles chegaram, tal, tipo, né? Não deve ser tão difícil assim. Eu devo estar fazendo tempestade no copo d'água, que não sei o quê. Cara, é um bagulho que me deixa muito impressionado. Como que você chega num pós-doutorado, tá ligado? O que? No, mano, com muito esforço e lágrimas, aparentemente. Cara, é um bagulho muito surreal. Eu admito que eu tenho um pouco de medo, tipo, de não conseguir chegar naquele ponto. Eu não penso em chegar até pós-doutorado, mas eu quero, tipo, fazer mestrado e, sei lá, quem sabe mais coisa, tá ligado? Né? Digo, pós-graduação vai ter aqui o pós-BI, beleza. Sim. Mestrado pode ser, mas, tipo, sabe, uma jornada que isso aqui bagulho, é daqui a anos e anos, talvez uns 10 anos eu ainda esteja estudando, tá ligado? Sim. Então eu penso, tipo, cara, quando que isso acaba? Quando que, tipo, eu vou me acostumar a esse tipo de coisa? É que eu acho que vai muito também de quem tem interesse no meio acadêmico e quem não tem, sabe? É que, tipo, por exemplo, pra mim a ideia de, passar uns 10 anos estudando, fazendo doc, pós-doc, pra mim é normal, porque é mais ou menos o tipo de intenção que eu tenho. Até quero trabalhar um dia no mercado e tal. Só que eu me vejo futuramente dando aula em faculdade, fazendo pesquisa. E é uma parada que eu gosto de me imaginar fazendo. Mas tem gente que quer botar a mão na massa, sabe? Que, sim, tipo, gosta mesmo de coisas mais práticas, assim, entre aspas. Então aí às vezes parece que o tempo passa diferente, dependendo da percepção que você tem. Mas... E você, pessoa que mandou, eu não acho que você, por fato de mesmo estar fazendo uma matéria que você goste e não estar estudando, tipo, o que você julga ser o suficiente, seja corpo mole. Talvez seja aquela coisa mesmo da pressão toda do sistema e, tipo, de necessidade de produzir e fazer alguma coisa o tempo todo. Sim, e então, ainda tipo... mais que aparentemente você é da UFABC. Então se você é da UFABC, se não for... Por que você acha isso? Porque... esqueci. Foi o último que eu achei que era da... aquele último falou de quad, né? Ou foi o primeiro que falou de quad? Não lembro. Enfim. Mas, assim, seja o sistema semestral, seja o sistema quadrimestral, ambos são puxados. Sim. Né? E você tem que... O semestral porque ele é muito extenso. Muito extenso. E o quadrimestral porque é muito corrido. É extremamente denso o negócio. Quando eu tava falando com uma amiga minha, que os professores não têm tempo de passar tal conteúdo na aula, né? Que só são 50 minutos, seu. 50? 50 minutos? 50 minutos. Maluco! E eu, tipo, mano, cada aula aqui tem 2 horas, cara. Que... Mas faz sentido, porque como é quadrimestral, a gente precisa de aulas mais extensas. A gente precisa de aula. Pra que seja passado mais conteúdo. Mas eu também não acho que você esteja fazendo corpo mole, não. Não. Eu tinha essa mesma sensação de que eu não tava dando o suficiente. de que nada do que eu fazia era o suficiente. Sempre que eu termino de estudar uma matéria, eu ainda meio que tenho essa sensação. Eu termino de estudar, eu termino de resolver uma conta muito difícil, que eu tava perdendo dias com ela, uhum. E eu falo, tá, agora eu vejo que isso é simples. Eu perdi meu tempo com isso. Assim, eu não tô longe do que é o suficiente, sabe? Mas acontece que não é assim, tipo... Cada um tem seu ritmo também de cada questão um tem de seu compreensão ritmo. Do assunto e não sei o quê. E eu acho que mais do que isso, quando você passa pelo perrengue, sabe? Quando você tá no olho do furacão, é difícil você dar o reconhecimento que você precisa. O reconhecimento que você merece, na verdade. Cara, não é só porque você gosta da matéria que você necessariamente vai ser o top do mundo. É, sim. Ligado? A gente precisa meio que se livrar dessa obrigação de ser o top do mundo, a não ser que você realmente queira. Nossa, eu quero ser o aluno 10, matéria. Vai. Assim, mas se você... Se você tem a capacidade de conseguir conciliar isso com outras partes da sua vida e cuidar de si mesmo, vai. Não tem por que não também. Sim. Mas o que eu quero... Tipo, acho que o ponto disso tudo é... Não exceda o limite por muito tempo, tá ligado? Que nem anime, mano. Não, você não deve usar o seu poder total por mais de muito tempo, senão você pode morrer. Uhum. E sabe? É tipo o Midoriya, se ele der mais um soco, ele braço perde dele os braços. Perde os braços. Então, tipo, mano, você pode gostar da matéria do que for, você pode até gostar de estudar, mas encontre esse limite, encontre sua rotina, concilie tudo. E procure ajuda se necessário pra te ajudar a lidar com esse tipo de coisa. Ah, e uma dica também é pra você ver se você tá acompanhando a matéria ou não, tipo, no jeito que você gostaria. Terminou de estudar e tal, beleza, vai dar uma relaxada primeiro, vai tomar um suco de maracujá, vai comer alguma coisa, ver um filme, assistir uma série, sair, dar uns beijos, fazer qualquer coisa. E depois, não sei, se seu professor foi gente boa, procura ele e puxa um papo falando sobre uma parte específica da matéria. Ah, professor, eu queria se discutir sobre isso, sei lá. Se queria falar sobre o teorema fundamental do cálculo. Alguma Mano, coisa assim. É muito legal discutir conceito. E aí você vai ver se você tá manjando bem ou não. Porque se você conseguir articular argumento da matéria, significa que você tá conseguindo formular as coisas na sua cabeça. Se você estiver conseguindo acompanhar uma conversa com um doutorado, cara, eu acho que já é alguma coisa. Acho que coisa. Você não tá fazendo corpo mole, tá ligado? Você não é corpo mole. Acho que você só precisa reconhecer que... O seu esforço tá valendo a pena. Tá dando recompensa. E aí, tipo, você chegou num estágio onde o que foi superado parece mais fácil, mas na verdade não é. A dificuldade, tipo, tá lá, só que você superou ela. Exato. Gente, eu tive uma pequena epifania conversando com o Daniel esses dias. O Daniel provavelmente lembra que eu tava com ele na biblioteca, a gente tava conversando que não faz muito tempo que a gente tava... aprendendo FUV. Sim. Tipo, nossa, integrar, bagulho mó foda, sempre esqueço das táticas, não sei o que, tem que praticar pra caralho, não sei o que. Agora, a gente tá fazendo EDO e a gente tá discutindo FUV como se fosse o nosso conhecimento básico não, de matemática. Tipo, depois, a partir do terceiro quad, integrar e derivar é, tipo... É respirar, mano. É respirar, você respira, você deriva. E tipo, respira, eu quero muito... que vocês percebam que e tentem analisar o quanto vocês cresceram intelectualmente. Sim. Porque, mano, eu quando entrei na universidade era uma coisa, agora com certeza. Maluco, eu sou uma pessoa extremamente mais inteligente. Sim. É incrível. Não só mais inteligente, mas também mais vivida, mais experiente. Tipo... É que eu tô falando realmente do contexto acadêmico em si mesmo. Mas, tipo, perceba o que você estudou até agora. Você está agregando, você está acumulando. Sim, às vezes certeza. As pessoas não percebem que tá uma coisa atrás da outra, um quadrimestre atrás da outra, semestre, não importa. E é tão corrido que você não consegue ter um tempo pra pensar e articular. Ou todo... pensar pra parar onde. Parar pra pensar onde você tá. Onde você tá em questão de, tipo, tudo que você aprendeu. Gente, tipo, eu fiquei muito em choque quando eu vi que a gente tava discutindo cálculo ontem aqui, tipo, não, explicando pra Micaela. E tipo, não, porque é isso aqui. Eu tava dando umas explicações que, tipo, o professor me deu, caralho. Isso eu achei muito incrível. Não, e o legal é que a gente não tava só replicando. A gente tava discutindo entre si. A gente tava resolvendo entre si a teoria. Uhum. E eu achei muito incrível o quanto a evolução aconteceu comigo ao longo do tempo. Só que tudo passou tão rápido, foi tão imediato e, tipo, um efeito dominó de matéria atrás da outra que... Eu não percebi isso logo, assim, só te percebi agora. Então, tipo, gente, faça essa análise. Tenta lembrar o quanto que você conhecia no começo da sua graduação, no começo dos seus estudos. e tenta comparar com o que, que você sabe hoje, você pode acabar se surpreendendo pra caralho. Você vai ver que você é uma pessoa completamente diferente, você sabe coisas que você nunca imaginava, talvez, que você ia saber. É. Sabe? É, eu parei pra reparar isso comigo quando eu tava fazendo FETERM. Uhum. Porque eu tinha acabado de reprovar a FUV, tava fazendo FVV. A FVV eu comecei indo muito bem, só que por questões emocionais de desmotivação, acabei, tipo, largando a matéria, assim, tipo, de estudar e tal. Sim. Só estudava em sala mesmo e ia nas aulas de exercício, mas não foi suficiente. Só que, tipo, todas essas duas matérias, FUV e FVV, apesar de eu ter reprovado, eu sei falar delas e sei aplicar elas nas outras matérias. Sim, eu até esqueço que você reprovou, porque a gente conversa disso, tipo, ele mexe, então, assim. Tipo, reprovação não é tudo, tá, gente? No fim do mundo. Sim, sim. O maior lema da faculdade que eu levo pra minha vida é: não é porque você reprovou que você não aprendeu. É, que você não aprendeu. Entendeu? Então, tipo, você vai. Comigo foi muito. Eu tava com puta medo quando fosse chegar em integral em FETERM, né? Ah. Aí, tipo, apareceu a primeira integral de trabalho ali. Aí eu, ai meu Deus, integral. Aí eu tipo, mas eu sei fazer integral. É, as integrais que tem nas físicas não são ridículas. Fases. É porque as integrais de FUV são, tipo, mais cabeçudas, porque... É, porque você tem que aprender as diferentes possibilidades, as táticas, e aí, tipo, a gente vê lá em FETERM, integral do trabalho, isso aqui, aí, tipo, tá, beleza. Isso você, tipo, vira pra cima, isso é fácil. Sim, uma coisa sim, que a sim. Gente, tipo, no começo a gente tava estudando, metendo a mão na massa. Droga. Metendo a mão na massa, nossa, isso é foda. Agora a gente fala, isso é moleza, já aprendi, tá ligado? Então, sim, então é questão de você precisa se valorizar mais. Reconheça talvez. O seu esforço. É. Reconheça que você tá dando o melhor de si, sabe? Sim. E assim, se você não acha que você tá, parar pra fazer uma auto-reflexão. Por que será que você não quer ir além, tá ligado? Uhum. Talvez seja uma ilusão do que você realmente gosta. Às vezes você precisa de um olhar de um terceiro também. Também. Tipo, de algum amigo próximo seu que tá fazendo curso junto com você, ou de algum parente, sua mãe, seu pai, sabe? Uhum. Que observam você de fora. Porque quando a gente tá com os nossos conflitos internos, tipo, a gente toma as afirmações como verdade, sendo que aos olhos das outras pessoas nem sempre é assim. É, tipo, a gente pensa, nossa, eu não sou esforçado, tô me acomodando e tal. É, quando na verdade, tipo, as pessoas veem que você tá se esforçando pra cacete, sabe? E até muita gente vinha pra mim e falava, cara, você precisa dar uma parada, você tem certeza que tá tudo bem e tal. E foi um negócio que eu só fui perceber depois, sabe? É legal perceber quando alguém vem quer tirar dúvida comigo. Uhum. Eu, tipo, mas por que você tá vindo tirar dúvida comigo? Aí a pessoa fala, porque você sabe. E tipo, sei? Aí a pessoa me dá o exercício, aí eu percebo. Eu sei! Sei! Meu Deus, eu sei! Eu, tudo que eu sofri, gritei de desespero, chorei de raiva, valeu pra alguma coisa, afinal. To be able to enjoy it, we have got to live each moment of the playing and listen to it as if it were the only thing important to listen to. And then if we do that, our time has an entirely different quality. It's represented in a Buddhist saying that spring does not become the summer. There is spring and then there is summer. Entrei na faculdade com muito foco em apenas estudar. Me matar de estudar e pegar DP no primeiro semestre em uma matéria enquanto a galera do bar passava em todas me deixou desgraçado da cabeça. Meu maior sofrimento na faculdade era em relação a grupos e trabalhos. Sempre. Uhum. Isso é universal. É, me preocupavam mais do que as provas, onde eu dependia apenas de mim mesmo. O terceiro semestre peguei o pior grupo que já trabalhei na minha vida, onde ninguém fazia nada e uma pessoa vinha reclamar da outra sem fazer nada, como se eu fosse um líder ou o maior responsável pelo grupo. Essa responsabilidade me deixava ansioso, fazia eu sentir a pressão e a necessidade de fazer por onde pensando unicamente na minha nota. Aceitar as reclamações do grupo ou só reclamar dele não me trariam uma pontuação melhor, muito pelo contrário, só me atrasariam. Este semestre foi o mais próximo que cheguei de abandonar o curso de jornalismo. Neste período, ao mesmo tempo que isso acontecia, meus problemas pessoais só aumentaram, com um término de namoro da pior maneira possível e trazendo junto com tudo uma depressão que me fez perder 10 quilos. No semestre de TCC, ainda assim eu perceber a ansiedade, voltou a tomar conta de mim. Não conseguia fazer nada que eu gostava de fazer, não conseguia ler livros, tinha que voltar episódios de séries, às vezes até para o próprio início, por perder o foco total a cada episódio. E foi algo que veio silencioso. Fui sentir e pesquisar sobre a ansiedade quando comecei a perder meu sono, por conta de tanto pensamento e sentir fortes dores de estômago. E isso já depois da faculdade. Porém, meu pensamento no final do TCC era de que não ia dar tempo de finalizar. As fontes viviam adiando ou não tendo horário disponível para entrevistas. Separei em um organizador de tarefas para o grupo os prazos para mandar as respectivas partes, porém não faziam. Faltando um mês e meio para a entrega, tínhamos apenas o pré-TCC na parte escrita. Eram necessárias no mínimo 50 páginas. Entrei em desespero e trabalhava durante o dia e TCC virando noites à base de cafeína e energéticos. Qualquer pequeno problema que aparecia em minha cabeça tornava-se 30 vezes maior, sem solução. Eu me desesperava. Os pensamentos não batiam. Era apenas negatividade. Hoje em dia, tento controlar minha ansiedade, por mais difícil que seja. Olha só, pra você ver a que ponto... Cara. A que ponto uma pessoa chega pra tentar fazer uma coisa da faculdade. Tudo bem que o pessoal do grupo era cuzão. Sim, sim. E... tem grupo que realmente não ajuda. Não se mexe. Se você tem que cuidar tudo sozinho, realmente triplica, multiplica por 1000 a dificuldade do negócio. É. Que é um bagulho que era pra ser dividido, sei lá, em 8 pessoas. Não. Cai tudo sobre você. É o pior tipo de cenário possível, tá ligado? É. Eu vou admitir que também trabalho em grupo tem ficado mais treta, cara. Você notou que quando a gente fez o trabalho em grupo lá de BCN, cara, eu dava umas sumidas fortes, assim. Tipo, sim. Não respondia e tal. Porque eu sentia que era muita cobrança, assim, sabe? Já tinha várias coisas pra fazer e mais o trabalho em grupo. Não que não fosse importante o trabalho em grupo, era importante pra caralho, né? Só que, tipo, eu começava a ficar muito ansioso porque era muito grupo de WhatsApp. Era muito grupo de WhatsApp pra matérias diferentes, assim. E aí, tipo, tinha dia que eu tava com o celular na mão e, tipo, eu só olhava as mensagens chegando. Aí grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6... fulano, ciclano, beltrano, aí eu tipo... Você só deixava o celular... bloqueava o celular, deixava de embaixo, ficava tipo... Você não dá pra absorver mais, tem uma hora que você fica tipo... É. Eu, às vezes acontece comigo, eu leio, eu falo... Foda. E eu só desligo o celular. Porque não dá, velho. Às vezes é cobrança pra todo lado e tipo... Sim, tá, você tem várias matérias pra fazer, tem vários trabalhos pra fazer, não é pra você tipo... eu vou fazer só um agora, uhum. Porque eu sou a princesa, eu não consigo fazer mais de uma, não consigo lidar. O que eu quero dizer é, tipo, cara, eu acho que tem que ter um equilíbrio, não só na nossa vida, mas, tipo, dentro do universo acadêmico, talvez. Talvez exista uma conversa mais pessoal entre os corpos discente e docente, e eu não sei como esse tipo de coisa ia se movimentar, realmente não sei. Mas, sabe, dialogar e discutir tudo que acontece com a nossa vida, com outras pessoas e outros profissionais também. Porque o professor também tem que corrigir, tipo, provas de centenas de pessoas. É, várias. Por, sei lá, final de semana. Sabe, professor também é gente. Sim, com certeza, né? Pelo amor de Deus. Sempre tem o lado do professor. Se é um bagulho que é... meio mútuo em si, em questão de responsabilidades e deveres, por que a gente não tentar conversar pra, sabe, porque, tipo, se é foda pra gente, tipo, deve ser foda pra eles também. É, sabe, diluir esse problema e deixar fácil pra todo mundo, tá ligado? Eu acho que não há necessidade de tudo ser tão sofrido, tudo ser tão maçante, porque, tipo, cara, formar você se vai. Sim. É, essa frase ficou estranha, mas enfim, você vai se formar um dia. Ah, ligado? Assim, não vou colocar essa afirmação assim, tão pesada. Você pode porque... não se formar aqui, você pode... É, você pode acabar mudando de ideia. Mudando de ideia, fazendo outra coisa da sua vida. Você pode ser, tipo, largar a faculdade e fazer o Facebook 2. Uhum. Sabe? É. Um monte de coisa pode acontecer, mas, tipo, se o seu foco é terminar e ter um diploma, não sei o que, trabalhar e tal, isso vai acontecer. Porque se você tiver aqui se esforçando dentro de um pedaço de você a cada vez, a sua hora vai chegar. Uhum. Só que eu acho que isso não pode custar também um pouco da tua paz, um pouco da tua mente, um pouco da sua vida pra você alcançar o seu objetivo. Os seus desejos não tem que custar você mesmo pra alcançar eles, senão você, tipo... É, seus desejos tem que te completar, não tirar uma parte de você. Eles não tem que te substituir, sabe? Você vai chegar lá e você tem que ainda estar uma pessoa por inteiro pra poder aproveitar ele. Sim. E sobre o que ele falou aqui, sobre como a ansiedade dele começou a se desenvolver, Cara, assim, que bom que você se tocou uma hora. Acabou que talvez tenha sido um pouquinho tarde, mas poderia ser pior, né? Mas, porque assim, tipo, comigo foi parecido quando eu comecei a manifestar sintomas, assim. Tipo, de não conseguir focar em nada e tal. Até hoje eu tenho desenvolvi um problema de foco absurdo que eu não tinha antes da faculdade. Sim. Assim, tipo, de não conseguir terminar episódio de coisa, de... Eu não tenho mais a mesma disciplina, digamos, de sentar e ver uma temporada de uma vez, assim. Não existe isso na minha vida. Não dá. É tanta coisa que eu penso em fazer que eu, tipo, eu faço uma coisa, aí eu já tenho que partir pra outra. E, tipo, como não, se eu tivesse... Não, de estar no meio de uma conversa, assim, sabe? E eu, tipo, vou fazer outra coisa. Não, e, tipo, a pessoa tá falando comigo, eu começo a olhar pra parede e parar pra pensar nas coisas que tem que fazer, assim, pra faculdade. A gente tá, tipo, vivendo no fast forward, assim, tipo... Existe um limite até quando a gente aguenta, tá ligado? Sim, sim, sim. Mas, cara, que, assim, pelo jeito que terminou a mensagem dele, parece que hoje em dia ele tá conseguindo lidar melhor com isso, né? Um dia de cada vez. Eu acho que eu sei quem é. Um abraço pra você. Eu não vou falar nomes, mas um abraço pra você que mandou. Essa pessoa, se é quem estou pensando que é, já está formada, já se formou em jornalismo. E eu desejo muito sucesso pra você, que eu sempre vi você empenhado em terminar. Tudo bem que era uma obrigação terminar, mas eu vi que ainda era uma coisa que você gosta, então vira e mexe eu falava com você a respeito disso, então, tipo, manda bala, você é foda. Sim, olha aí, o reconhecimento, cara, reconhecimento. Bem, bom, agora a gente tem um áudio aí da Pesa, e vocês vão ouvir aí o relato dela de como foi. Ela foi fazer relações públicas na FGV. Certo. E tem toda... Ela fala sobre toda a expectativa, como era e como foi todo o processo e quando ela descobriu que não era bem o que ela queria e sim, o que ela achava que ia ser e tal. Sem spoilers, Felipe. Deixa o áudio lá. Beleza. Bom, eu entrei na faculdade assim que eu saí do ensino médio. Passei direto. E... eu tinha muitas expectativas, que seria incrível, que seria uma fase sensacional da minha vida e que eu tava indo pro lugar certo. Mas quando eu cheguei na faculdade eu tomei um baque muito grande quando eu percebi que eu não era apaixonada por aquilo que eu estudava e que talvez eu não estaria no lugar certo, apesar de tudo. Quando eu cheguei na faculdade, eu tomei um baque também muito grande de realidade sobre a vida adulta, sobre as responsabilidades, sobre as decisões, as decisões e as consequências delas. E eu percebi que eu tinha muita coisa que não estava resolvida comigo, que eu não tive tempo de dar atenção para essas coisas no ensino médio. E elas se arrastaram comigo até a faculdade, e aí chegaram num ponto que elas precisavam ser resolvidas, mas já estava meio tarde. Elas estavam muito grandes e elas me afetaram muito. E nisso eu senti uma pressão muito grande dentro da faculdade, porque eu queria muito gostar do curso, eu queria muito gostar das aulas, mas eu não conseguia me concentrar pra nada, eu não conseguia gostar daquilo que eu tava estudando. E eu me comparava muito às pessoas ao meu redor, eu me comparava muito aos meus amigos do ensino médio que estavam felizes nas suas faculdades, estavam contando as boas novidades enquanto eu não tava. E eu me comparava muito com os meus colegas, principalmente intelectualmente, eu me sentia menos que os meus colegas por estar com dúvidas, talvez, por N questões. E bom, eu me sentia muito sozinha, me sentia pressionada, eu me sentia muito ansiosa, eu não conseguia ficar perto das pessoas da minha faculdade, eu não me sentia amparada de forma alguma, porque a faculdade não tinha um sistema para poder me amparar, e os meus colegas não entendiam o que eu estava sentindo, porque eles estavam vivendo normalmente aquela experiência, eles estavam chegando na faculdade vivendo da maneira que é esperado. E eu não conseguia falar com ninguém, eu ficava isolada, eu faltava muito. E fui piorando, até que chegou um momento que eu percebi que realmente não dava pra ficar ali. Depois de meses, assim. E eu saí, pra cuidar de mim mesma. Enfim, é um relato bem intenso, assim, tipo... É, uma coisa que... Primeiro agradeço a Pesa obrigado, Pesa. Mandado o áudio, por ter se disponibilizado a se expor aqui no programa. Uma coisa que eu realmente me identifiquei foi a questão da comparação. É. Porque eu já falei várias vezes nesse programa que eu tranquei o meio quadrimestre de 2017, né? Uhum. E então, por conta disso, a minha graduação do BCT, entre aspas, atrasou um ano. Então, eu tô fazendo as coisas com você e com o Daniel. Verdade. Eu não tô fazendo mais com a minha turma. É... Então, tipo... Agora eu vejo o pessoal da minha época, que já nas matérias avançadas, e tipo, o que pra mim eu tô aprendendo agora e tendo a minha certa dificuldade e tal, né, o aprendizado todo, pra eles já é tipo um bagulho que já passou, eles já estão fazendo as obrigatórias de engenharia, já estão tipo, fazendo as obrigatórias das áreas específicas, não sei o que, e eu tô tipo, caralho, mano, eles tiveram a garra e a força de vontade, tipo, conseguiram passar e eu não passei, tá ligado? Naquele quadrimestre que eu tranquei, né? Eles tiveram a força e eu não, então, tipo, eu fico um pouco meio chateado com isso, tipo, por que que eu não tive, tá ligado? Bom, eu sei mais ou menos por que não, mas, sabe, eu queria ter tido também o mesmo vigor que eles tiveram pra passar por isso, tá ligado? Ah, cara, que assim, eu lembro que na época você tava até querendo mudar de faculdade, né? Quero que você... Eu prestei até rádio TV, cara. Sim, você já tinha prestado, você chegou a prestar vestibular mesmo. Fiz alguns, inclusive. E, assim, essa parada de comparar, às vezes a pessoa não tá no mesmo momento da vida que você. Então, não tem como você falar, ah, ela teve a garra que eu não tive... Ela teve a determinação que eu não tive, porque seu momento da vida é diferente, assim, querendo ou não. Por mais que você esteja estudando no mesmo lugar, que você esteja na mesma idade da pessoa, você vem de contexto diferente, sabe? Uhum. E dúvida bate em todo mundo, cara. E querendo ou não... É, gente, ó, se essa é a primeira universidade que eu entrei, que estou fazendo... E eu já senti dúvida de que eu queria continuar. Isso é muito normal, tá, gente? Não é fim do mundo. Se você nunca teve essa sensação e tá batendo agora, é normal, tá? Porque, querendo ou não, isso aqui é uma escolha pro resto da sua vida. Uhum. E é uma escolha que a gente faz muito jovem. Desde saindo do ensino médio com 16, 17 anos, a gente já tem que ficar ligado nisso, tá ligado? Sim, acho que... Eu acredito que, assim, é colocado na nossa cabeça que... É, um senso de urgência que não existe de verdade, assim. Porque, por mais que, beleza, faculdade hoje em dia é uma parada importante e tal, professor profissional, eu acho que não é o único jeito, né? Existem sim pessoas de sucesso que não fizeram faculdade. É, porém, acho que essa parada de você precisa sair do ensino médio e entrar na faculdade, a gente precisa dar uma reduzida nisso. Demais. Tipo, não tô falando que todo mundo deveria pegar um ano para si mesmo e fazer um mochilão pela Gap Europa. Year. É. Spring break. Não, é que assim, se você... Acho que se você não acha que você conhece a ti mesmo, sabe? O suficiente... Não adianta você entrar e decidir pra tua vida o que você quer, se você não se conhece. Ou até mudar a mentalidade, sabe? Uhum. Tipo, ou até, tipo, beleza, tenta com 17 anos. Só que tenha em mente que você só tem 17 anos. Então você, provavelmente vai mudar de ideia. É normal, sabe? E você mudar de ideia no meio do caminho não vai acabar com a sua vida inteira, Não é cara. Errado você querer trocar de ideia. Não é errado você, tipo... tirar um tempo pra si mesmo, pra se recompor. Por mais que, meus amigos entraram na faculdade no mesmo tempo que eu, eles estão lá, indo pra estudar fora, não sei o quê. E eu tô aqui, nem sei o que eu quero, tá ligado? Uhum. A gente tem que parar de se comparar com as outras pessoas, porque, tipo... Porque não são as outras pessoas que fazem suas provas. Mamãe falou que você não é todo mundo. É, então. É, conselho da mamãe, sempre sabe. Viu? Olha só. Entendeu? Então, tipo, a sua hora vai chegar. Mano, a Oprah virou a Oprah com 40 anos. Olha aí. 40 anos. Por que que a gente não pode ter nosso sucesso um pouquinho mais tarde que nossos amigos, tá ligado? É que a gente é criado nesse mundo de ambições, né? Onde cara, eu falo isso, mas eu fico meio, tipo, caralho, eu também quero, porque um amigo, o Michel, vai fazer mestrado em Los Angeles em agosto. O Arturo vai estudar na Alemanha em agosto também. Uma amiga minha está estudando nos Estados Unidos, faculdade nos Estados Unidos, em São Francisco. Sim. Não, meu amigo Malcolm tá estudando também fora na Califórnia. E eu tô vindo pra Santo André, tá ligado? Eu penso, tipo, poxa, o mundo abriu pra eles de um jeito que pra mim ainda não abriu. Eu fico, tipo, ah, que saco, porque são oportunidades que eu sei que agregam bastante. E eu falo, tipo, eu também quero, e eu fico muito chateado porque quando não aparece assim, pra mim também, tá ligado? Eu não tirando o crédito do que você disse, mas eu não acredito muito nessa frase, o mundo se abriu pra eles de um jeito que pra mim não se abriu, sabe? Eu acho que se eles chegaram lá, foi porque eles passaram por um certo caminho que, levou, essa oportunidade, ela é resultante do caminho que eles trilharam, sim, sabe? Então, tipo, ela não caiu do céu pra eles e veio, tipo, vem aqui estudar na Alemanha, estudar nos Estados Unidos. Tipo, eu não acredito que seja assim. E acredito que eles tenham, tipo, muitos deles, pelo menos, não conheço todos, mas falando de quem eu conheço, o Malcolm. Pra ele foi um trabalho árduo pra caralho estudar fora, entendeu? E é uma parada que ele mesmo, hoje em dia, ele tem dúvidas, sabe? Tipo, e olha então, só. Mesmo assim, mesmo quando a gente acha que a pessoa, a gente vê muito o outro, né? A gente vê demais o outro e acha que o outro está sempre um passo à frente da gente. Sim. Só que não necessariamente, sabe? Então, ele passou um ano inteiro, assim, juntando grana pra poder ir. Aí ele foi lá, foi fazer entrevista em várias faculdades pra ver que o quanto as notas ele, né? Quais faculdades as notas ele possibilitavam ele ir. Viu a que ele conseguia e tal. E assim, é resultado de muita batalha e também de se jogar no escuro, às vezes. Um tiro no escuro também. Então, aquela parada, acho que o que você ia concluir é dizer, tipo, cada um toma o seu tempo, né? Tipo, cada um tem o seu tempo de amadurecer e de crescer. Então, se você, por exemplo, passou um ano da faculdade e viu que não era o que você queria, calma, o mundo não vai cair, entendeu? Tipo, você não vai morrer amanhã, eu espero. Então, tipo, se morreu, não foi por conta disso, tá? Coincidência. Eu espero. Então, tipo, calma. São os 4, 5 anos que você ainda tem aí, entendeu? É jovem, tipo, cara. Beleza, pelo menos você viu que você não gostou, você teve aquela vivência. Nunca se sabe se isso vai te trazer uma porta no futuro ou não. Entendeu? Tá cheio de gente aí que se forma numa coisa X e trabalha com coisa Y. Cheio. O que tem de, sei lá, médico que fala, foda-se, vou abrir um food truck, foda-se, vou tocar jazz no bar. O meu otorrino, ele teve a última consulta que eu tive com ele, eu falei, ele falou, então essa vai ser, você tá sendo o último paciente que eu tô atendendo, porque eu vou mudar pra Nova Zelândia e vou ser marceneiro. Na moral? Na moral. Caralho, cara, olha isso. Então, tipo, sabe, tem horas... Por que marceneiro na Nova Zelândia, cara? Porque ele tava afim, cara. Ele falou, cara, eu quero um lugar quieto, eu quero que ninguém me enche o saco e eu quero um trabalho que, tipo, eu goste, assim, só que eu tenha menos responsabilidades do que eu tenho hoje, sabe? Porque, tipo, querendo ou não, ele era, né, médico, assim, então ele tinha uma vida, uma galera, assim, na mão dele, às vezes. E, tipo, ele queria um trabalho que ele gosta, que ele tem tesão pra aprender a parada nova. Ele queria muito aprender coisa nova. Mano, marcenaria é um bagulho legal, cara. E longe, tipo, do que ele tinha aprendido na faculdade. Então ele falou, mano, é uma arte muito nova que eu não sei nada, tem muita coisa pra aprender e tal. E eu acho que é isso que eu quero no momento, sabe? Às vezes é uma parada que você quer no momento. Hoje em dia, não acredito mais em ter essa parada de decidir o que eu quero pra minha vida inteira. Eu larguei isso de mão faz muito tempo. Porque, cara, eu não consigo saber o que eu quero pra semana que vem, às vezes. Então, tipo, verdade. Eu vejo, o que eu preciso agora? Onde eu estou agora? Eu pretendo, pelo menos, ter uma visão próxima, assim, de futuro, sabe? Pra pensar, eu gostaria de chegar em tal lugar. Vamos fazer, né, por onde pra chegar em tal lugar. Só que, se não chegar, tudo bem. Às vezes, chegou num lugar que eu acho mais legal e eu nem tava pensando, sabe? A gente precisa, mano, se abrir às possibilidades. Uma pessoa que tem uma história desse tipo é minha professora de princípios de administração. Ela tava contando na jornada dela de como ela queria entrar na universidade pra fazer uma coisa aqui, que era, sempre foi o sonho dela, fazer história e mexer com arqueologia e com, tipo, ser o Indiana Jones, assim. Ela mesma falou, queria ser o Indiana Jones. Só que aí depois ela foi pra engenharia agronômica, se não me engano. É. Aí ela foi fazer, tipo, estudo de campo, e conversar com agropecuários, assim, tipo, na mão na massa, tá ligado? Aí depois ela saiu dessa área porque alguém do curso também falou, ah, não, se você quer seguir esse caminho, faz por aqui, tá ligado? Primeiro, ó, já começou que ela trocou de curso por inteiro. Aí, segundo, que ela foi fazer uma área desse curso específico, aí depois aconselharam ela pra ir não por aquele caminho, ela trocou. E aí ela fez um monte de coisa, mestrado, doutorado e não sei o quê. E tipo, agora ela fala que ela conseguiu alcançar um sonho dela, ela consegue ser o Indiana Jones da engenharia que ela fez. E ela se sente realizada, porque, tipo, o sonho dela se realizou, mas não da forma que ela pensava, não da forma que ela programava. E ela ficou, tipo, muito contente que, tipo, às vezes a vida te joga por um caminho completamente do avesso do que você pensa. Sim. Mas você ainda consegue o que você quer e você fica tipo, caralho, cara, isso é muito fantástico. Sim, e tem, acho que outro exemplo, por exemplo, o pessoal do Jovem Nerd, por exemplo. Ah. O pessoal do Jovem Nerd, Azaghal fizeram desenho industrial, fizeram design. Nossa, verdade. Cara, eles têm, tipo, uma puta empresa gigante hoje em dia, assim, de comunicação, que, tipo, beleza, começou como um blog que eles faziam por hobby na faculdade, e eles aprendiam um pouquinho de web design lá, HTML, caralho, quase. Nossa, gente. Yeah, vamos lá, vamos fazer isso e tal. Quem garante que, por exemplo, o Todhack não vai virar, talvez, o nosso ganha-pão daqui a um tempo? Quem sabe? Ou tipo, só continuar a ser um hobby, uma coisa que a gente gosta muito. Pode continuar a ser um hobby. Ou talvez no futuro, tipo... vire outra coisa. O Todhack pode acabar e a gente pode fazer outro programa. Enfim, exato. A vida não, a gente nunca sabe. Nunca, nunca se sabe. E acho que a gente precisa estar não preparado, porque acho que preparado a gente nunca vai estar. Mas a gente precisa... aberto às possibilidades. Estar aberto às possibilidades. Entender que a gente não tem todos os limões na nossa mão. Assim, a gente não tem controle de tudo. A gente não tem a certeza de que tudo vai funcionar do jeito que a gente quer. E, tipo... a gente tem que aprender a lidar melhor com esse fato. Porque a gente programa uma coisa aqui na UFBC que é tipo... ah, fazer o BCT, fazer pós-BI, isso ok. Vou pegar a estágio ali. Vou fazer... uhum. Ficar tudo pimposo falando. E, sim, tipo, sim. Você pode estar em outro lugar daqui a 2 meses, você nem sabe. É, completamente diferente, cara. Muitas vezes você não vai nem pro curso que você queria. É, você entrou muitas, pra... se você muitas tá, por vezes. Enquanto, assim, um exemplo, tipo... Tem muita gente aqui, cara. Muita gente mesmo. Que o meu professor deu um exemplo do aluno dele que era... que tava pra fazer engenharia. Aí teve... ele tava fazendo FETERM. E ele... professor, você pode me passar material pra eu estudar e tal? Porque eu tô gostando muito da matéria. Mas assim, eu não quero fazer física, né? Só que eu gosto da matéria. Eu queria entender mais. Ele... queria entender mais de física. Só que mais pelo esporte. Ah, beleza. Vamos estudar um pouco de mecânica quântica, então. Nossa senhora. E aí, tipo... o moleque pirou, assim. Foi tipo... caralho, é isso que eu quero. É essa parada, tá ligado? E ele mudou de curso, foi fazer física. E aí foi. Ele fez mestrado, doutorado em física e tal. E não era nada mais nada menos que Albert Einstein. Não era nada mais nada menos que Albert Einstein. Mas não, e aí, tipo, mudou completamente o rumo da vida dele, né? Foi que o professor ele virou assim, tava na lousa e terminou uma demonstração lá de uma. De uma equação diferencial. Então, gente, se isso aqui deu tesão em vocês, eu recomendo que vocês possam repensar. Fazer matemática. Assim. Ele falou, não, repensa, abre as possibilidades aí, entendeu? Às vezes engenharia não é o que você quer, às vezes, sei lá, biologia não é o que você quer, talvez. Sim. E você só vai tentar saber se você tentar. Cara, eu entrei aqui pra fazer aeroespacial, como alguns já devem saber, devem estar exaustos de saber. Mas ultimamente, especialmente no último quadrimestre, eu tenho surtado com uma área específica que eu tô gostando. Olha isso, legal. Eu não sabia não, hein, cara. Bioquímica. Sério? Matérias de química e biologia, eu tô tipo, poxa, bacana. Curto. Só, eu sempre curti no colégio. Eu sempre tive um pezinho daquele lado também. Então, tipo, eu não penso em mudar de curso. Pelo menos não ainda, vai que, mas... se eu fizesse um outro pós-BI, eu faria materiais, por exemplo. Que show! Que envolve com que nem tipo o Marcos? O Marcos fez os dois, materiais. Eu tô, tipo, tô chegando no ponto que eu tô pensando em fazer a mesma coisa. Olha só, é uma possibilidade, cara. Que não. A gente precisa estar aberto, a gente precisa saber explorar. É a melhor coisa que você pode fazer. Exatamente, exatamente. Bem, mas acho que é isso, né? É isso aí. Acho que falamos o que tínhamos pra falar. Não, esse não é pra ser um programa super informativo, acho que é pra ser mais programa... É um heart to heart. É, isso. É um jogo aberto. É, olho no olho, boca na boca. Boca no ouvido. Boca no ouvido. Boca no ouvido. Tá. Medo. Porque o último boquinha no ouvido foi, tipo, o programa de sexo, então, tipo... Ah, tá, verdade. Não. Mas esse é aquele programa amigo, sabe? Que é pra você ouvir você e... fica, tipo... E se sentir abraçado, sabe? É, exatamente. Eu quero que você saiba, você isso aí... Isso aqui é um abraço virtual de 1h40. É. Quero que você saiba aí, você que tá passando por dificuldade e tal, que, cara, não é o fim do mundo. Você consegue sim achar pessoas que vão te ajudar, que vão ouvir. Se você só precisar conversar, se você precisar de conselho e tal... É, conhecer eu e o Natan, ou nem conhecer, às vezes só tipo, falar, ah, ouvi o problema de vocês, queria falar com vocês e tal. É. Vem, fala. A vida não precisa ser esse bicho de sete cabeças que a gente cria, às vezes, sabe? A gente consegue dar a volta por cima, assim, com uma ajuda ou outra. Sim. Então, é isso aí, vamos olhar por nós mesmos. É, se você chegou até esse ponto da sua vida, você é foda, olha as coisas que você já passou, tá ligado? Então, valorize-se. Pense no que você já passou, avalie o que você aprendeu e conquistou nesse tempo. Né? Foque nas vitórias, não nas derrotas, cara. É isso aí. Então, vamos lá? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Qual música que você vai trazer? Strong, do Tesla Boy. Ótima banda, inclusive. Show de bola. É isso aí. Preste atenção no refrão e abraço, gente. Abraço, gente. Até o próximo programa. Tchau.